Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. Energia. No ar, estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece extra gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tamo no ar, sejam bem-vindos, galera. Aí, beleza? Ai, eu sou o Alinho. Boa tarde. Boa tarde. Não somos balão, mas estamos no ar. Ô, Sombrita. Diga, Ale. Pô, que maravilha, que é a minha primeira experiência lá no resort. É coisa de cinema, hein? E fiquei sabendo que você deu um show de bola lá, né? Nós deitamos, na verdade, nos magrinhos, né? No bonde dos novinhos. Eu e o Vieira. Falei, não dá. É menos carne que um pastel de queijo, aqueles meninos lá. Tá bom. Não minta pros ouvintes, Alexandre. Nós deitamos. Não minta. Opa. Não minta. Eu tava lá, hein? Olha aí, tá segurado aí, Dudu. Agora eu fiquei... Deitou? Olha, eu e o Mano e o Mota assistimos. Tá até no Instagram. Você pode perguntar pra nós. Tá no Instagram, tá em todas as redes aí. Você viu? Você assistiu, Domênio? Assisti, tava do lado. Mano assistiu também? Mota, como foi, Mota? Com certeza, Sombra, esse Ale é um mentiroso. Aliás, o Dodô foi a grande decepção do evento, né? Eu, decepção? Porque ele tava torcendo contra o time dos Barriga, que era Barriga. Muito pelo contrário. Sem Barriga. Muito pelo contrário, tava torcendo muito pra você, mas ali, ó. Tava muito mais que torcida, né, Ale, lá, né? Sombra, mas você gostou da sua primeira participação no resort? Pô, é coisa de cinema, lá é maravilhoso, pô. O resort lá é sensacional, a integração com os ouvintes, então, nem se fala. É bom, né? A gente fica ali, faz um gelo vioral com a rapaziada, troca uma ideia, bate uma bola. Pô, foi tudo muito bom. O duro é pra ir embora de lá, né? Isso aí que é chato, o grande problema, né? Bater ainda... uma bola, você não bateu, né, velho? Você ficou fala, uma planta. Você, a única coisa que eu vi você fazer lá foi topless, que jogar bola você não jogou, entendeu? Agora, a Adriana Esteves, a primeira dama ali... Nossa, ela você e a mulher... Você acha a noiva dele, a Adriana Esteves? Melhorada, né? Adriana Esteves melhorada. A bota melhorada nisso, né? E a Cris, a mulher do Vale, deram um show. Show. Mas muito melhor que a gente. Né? São um espetáculo à parte do resort. Resenha feminina é legal, né? Muito. Ai, meu Deus do céu. Mas, Alexandre, já que você falou bastante aí do resort, já que falou bem do Bourbon, eu espero que também esse evento fantástico que nós realizamos no final de semana... Eu espero que tenha servido para purificar a sua alma, para que você dê o braço a torcer com relação a Ángel Romero, ou então Cristiano Romero. Você sabe muito bem, o Maurício Borges, que você falou uma verdade, né? Porque eu revi meus conceitos, considerei algumas considerações que eu havia feito a respeito desse atleta. E chegou numa conclusão. Cheguei. Uau. E vou mostrar pro ouvinte do Estádio 97 daqui a pouco. Epa. A homenagem musical. É mesmo, é? Que fiz para Romito. Atenção, daqui a pouco no estádio. É. A homenagem de Ale Oliveira para Romito, ex-Romero. É. Só espero que não seja irônica. Não, você tá enganado, querido. É uma homenagem do fundo do meu coração. Mas o duro foi voltar lá do resort. É. Deixei minha filha lá, né? Ela não queria voltar. Falei, a Maluzinha? É. Mas um período curto, só um mês. Ah, tá. E ainda ontem, né? Foi o dia dos namorados, né, Sombra? Eu vi muita gente sofrendo. E você sabe que tem gente que achou ruim passar o Dia dos Namorados sozinho. Por quê, Ale? Achou ruim passar o Dia dos Namorados sozinho, mas é porque nunca passou o carnaval casado, né? Ah, isso é verdade. Você fica mais preso do que pum no elevador. Foi bom ser o Dia dos Namorados, Ale? Olha, você sabe que eu tenho uma ideia já formada do Dia dos Namorados, né, Som? Ah, tá. Pra mim é igual o trenó do Papai Noel. É um monte, é um monte de animal chifrudo levando presente. Que isso? Não é assim, Dudu? Ah, não. E aquela do Finados lá? Você tem? Qual que é? Eu mandei pra você, pô. Finados? Pô, Finados? Eu não lembro, agora mandei uma boa pra ele. Ah, é? É, é igual a Finados. Não, eu acho que a maior prova de amor quem deu foi aquela Elise Matsunaga pro... o Matsunaga, né? Por quê, Ale? Que ela falou pra ele, eu amo cada pedacinho seu. Puta! Ai, não dá, hein? Mas, ô, mano... É o mano doido da missão. Ô, mano... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Fala, aonde, velho. Aonde você se enxergou condição de igualdade nesse Dia dos Namorados? Porque eu não vi nenhum, cara. Por quê? Porque você vê um monte... Você vê, mano, você vê um monte de neguinho na rua com flor, caixa de chocolate, diabo quatro. Você viu alguma mulher com caixa de cerveja, com carvão? Não. Então, cadê a condição de igualdade, velho? Isso é verdade, aí. RG. Né? Todo mundo luta aí pela igualdade dos sexos, a mulher fala que não é o sexo frágil. Ah, tá errado isso, hein? Deveria corresponder também, né? O que você ganhou de presente, mano? Eu ganhei aqui um presente muito legal que eu tinha pedido. Eu não vou falar o que é, porque eu sou raiz, né? Ah, tá. Sou raiz, diferente de você que são velho. Se ele não quer contar o que é, é porque aí tem. É muito Nutella. É, aí tem. É presente Nutella, certeza. Eu ganhei duas camisas de treino, que eu adoro. Bom, eu pedi pra encrenca comprar um presente. Qualquer coisa que me deixasse bem bonito. E falei, ela voltou de mãos abanando. Falei assim, encrenca. Ela foi ML e pegou um corpo novo. Encrencona. Ó, até dei uma nota pra ela. Dei uma onça, falou, ó, vai lá. Uma onça, Lê? É, tá uma onça. Recessão, né? Porra, Lê, mas é capaz de ter uma solução pra você, cara. Será? Tem um médico italiano que no fim desse ano, ele vai fazer uma cirurgia onde tem uma pessoa que ele tem uma doença degenerativa, né? E só a cabeça dele tá legal, o resto do corpo, bicho, não mexe. Ah, ele quer fazer transplante de cabeça. Transplante, né? De cabeça, vai transplantar a cabeça. É verdade. Transplante de cabeça. É verdade. Onde você viu isso? Caramba. É verdade, tem aí, eu já vi. RG, é que eu não fico só vendo fofoca, né, cara? Eu me informo, tem informação, não é? Imagina agora, hein? Bateu forte. É que é suspeita, agora. Porque você fica um cara que fica vendo negócio de ET, fica vendo lobisomem, quer dizer, você vê com as conversas dessas. Agora, olha a camisa dele hoje. É uma coisa também, hein? Se os caras começarem, se a moda pega aí que você falou, o cara começar a vender cabeça, se for por quilo, o Everaldo Marques tá rico, né? Tá rico. Mas enfim, eu cheguei pra encrenca e falei, encrenca, tá aqui essa onça. Por favor, compra uma coisa que vai me deixar bonito. E aí? Ela voltou bebendo uma garrafa de vodka. Pô, só assim, meu parceiro. Nossa, velho. Mas vamos às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Vamos usar o tricolor. Quer vinheta ou não quer? Pô, por favor, seu Bento. Obrigado. Você quer mais uma vez a vinheta ou não quer? Mais uma, por gentileza. Bento! Ah, então que moral, hein? É o homem das duas vinhetas, é isso mesmo. Vamos lá, seu Bento, tricolor. Tricolor. Com problemas amanhã lá pra escalar o time. Né, já que o Thiago Mendes está fora, Michael Suel também está fora, também o Bruno, direito, também está fora. Pô, desfalque amanhã contra o Sport lá em 17h30. Jogo difícil amanhã lá em Recife, Sombra. Até o jogo é fácil para a situação do tricolor? Qual jogo é fácil? Ah, sim, mas se fosse no Morumbi era diferente, né? Mas não está vendo aí. Será menos difícil, você quer dizer? É, exatamente. Mas deve aparecer, talvez, o Lucão, novamente, o Douglas. Nossa, que legal, hein? O Militão deve aparecer amanhã. É feliz agora. Ou será que amanhã vamos escalar o Lugano? Ah, vão. Quer apostar? Será, moto? E tem uma... Você que conhece tudo do Pedrada. São Paulo... Pô, não fala assim, conhece tudo do São Paulo. Minha ligação com o São Paulo é apenas de torcedor. Não, do time. Eu fiquei numa dúvida desgraçada e não consegui ninguém que me esclarecesse. Semana passada, o Rogério Ceni defendeu publicamente a permanência do Lugão. Lugano. Soletre Lugão. Soletre Lugão. Soletrando. defendeu publicamente a permanência do Lugano. É. Lugano. Viu, mano? Não fala errado. Parabéns. É tipo assim, Lugano, Lugano. É. E aí ele escala um time com quatro zagueiros, com um Militão entre eles, na volância, né? Isso. Volância. O Rodrigo Caio fora, defendendo a seleção. E mesmo assim, o Lugano não joga. E se eu tivesse lá na função de zagueiro anão, eu estaria em campo e o Lugano não. É, porque eu não entendi direito. Eu falei isso aqui ontem. Mas alguém... O mais difícil de tudo, Ale, é ver que depois disso tudo que você tá falando, ele ainda vai na imprensa e fala que tem que renovar com o cara. Pra quê? É, não dá pra entender. Precisa ver como o cara tá no treino, né? Então não pode falar que tem que renovar. Exatamente. Você não pode defender uma coisa. Ele tá falando pra renovar e ele não põe o cara pra jogar? Peraí, das duas, uma. Você não pode defender uma coisa que não acredita. Tem alguém impedindo de escalar o Lugano? Exato. Ou defende a questão da renovação para fazer média com torcida? Renovar por gratidão, é isso? É. Peraí, o RG, isso é o maior absurdo que eu já ouvi no futebol. Vamos renovar o contrato com alguém por causa da gratidão. Tá errado, cara, tá errado. Também acho. O futebol, cada vez mais, ele tem se tornado um esporte profissional. Verdade. Antigamente não era. Antigamente era muito nesse negócio no oba-oba, vamos lá. É, hoje em dia, não. Hoje em dia, já que pregam o profissionalismo no futebol, e o jogador, quando ele quer ser profissional, ele usa esse exemplo também, fala, ah, eu tô sendo profissional, recebi uma proposta melhor e vou deixar o clube. Então, cara, com todo respeito ao Lugano, a maior homenagem que ele pode ter dentro de São Paulo, é talvez uma foto dele no memorial, ele levantando a taça lá em 2005, mas na boa, renovar um contrato com o jogador por causa da... do fato dele ter feito sucesso, sendo que dentro de campo não está correspondendo, é absurdo. Sim, dentro de campo tá correspondendo. Mano, eu não disse que seria isso. Caro, Mota. Eu estou fazendo um questionamento em razão do que foi colocado aqui. Quer dizer, pede para renovar e não bota o cara para jogar. Então eu estou perguntando. Claro. Será que sim. É? Será que é por Mas eu duvido que o Lagão... Lagão! Eu duvido que ele seja pior do que Douglas, que tava 13 jogos sem jogar, e que Lucão. Duvido. Eu duvido. Nossa, ele caprichou, hein? Eu duvido. Um erro não justifica o outro, Mota. Concordo. Mota. E só pra completar. Peraí, gente. O Mota tá com uma dificuldade incrível de falar o Lugano. Mas foi ele que falou primeiro, ô tonto. Agora foi Luke. E hoje, Júnior Tavares confirmou, Sombra, a proposta do Ajax. 30 milhões. Exatamente. 30 milhões em 20 anos. Segundo ele, tá com a cabeça no São Paulo. Mas olha, 30 milhões. 30 milhões pelo Júnior Tavares? É. De reais. E ele tá com a cabeça onde? Em São Paulo. Então, o que se diz é o seguinte, realmente que teria, teria já uma oferta. Ele confirmou, Ele confirmou a oferta, não sei qual é o valor, mas acredito em você, não acredito no Mota, de que a oferta seria... Muito obrigado, Sombra. Não, eu passo mais credibilidade, eu sei. Porque você aqui no estádio, seu Bento, você tem aqui naquela patente, você tem 3 riscos aqui. Ah, entendi. O Mota tá com 1,5 só. 1,5. Você tá aqui na hierarquia do estádio, o seu Bento aqui tá com. Né? Não, e o Ale pode confirmar também sobre a credibilidade. Você tá meio captain. É, fala aí. Meu captain. Verdade. Olha, ele tá. Captain. Propenso a ficar no São Paulo. O problema é o seguinte, que o São Paulo tem prioridade de comprar outros 30% que pertence ao Grêmio. Isso aí está acertado no contrato. Tá, até tem o São valor, Paulo, né? Seria 80% dos direitos federativos do jogador. E aí tem a possibilidade de entrar nessa grana. É. Agora está nas mãos do São Paulo, só para não perder a oportunidade de informar o ouvinte. Ajax 2, Pinho Sol 3,50. Tudo bem. Mas Pinho Sol tem um cheiro um pouco mais gostoso do que Ajax. Tem, mais, é muito verdade. Mais do que o Mota. Também e se comenta... Do Petros, né? Ah, do Petros. Isso, São Paulo fez uma proposta pro Betis. São Paulo fez uma proposta pro Betis de 50% do jogador por 2,4 milhões de euros, né? Por 50%. Agora estaria esperando as garantias bancárias para poder fechar o negócio. Boa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Para todo clube é um pouco difícil você fazer um planejamento. No São Paulo é um pouco mais. Porque você não consegue estabelecer uma base. Por exemplo, falar, não, olha, vou fazer essa base aqui, vou, de repente, aqui a colar, eu vou dar aqui, uma acertadinha ali. No começo do ano, você fala assim, não, pô, agora a gente vai de Júnior Tavares, tem David Neres, tem Luiz Araújo, bons garotos, e de repente, vamos fazer com que o time cresça com essa base. né? Aí você traz um, aí você traz um Jusilei, traz um Prato, né? Você fala assim, não, jogadores de mais experiência. Aí você tem Maicon, você tem Lugano, né? Aí você fala, não, em cima disso já tem o Thiago Mendes, remanescente. Em cima disso, Cueva, boa contratação. Em cima disso você vai acertando. Aí você se pega com uma possibilidade imensa. Imensa. Você já não tem mais o Neres, você não tem mais Luiz Araújo. Provavelmente você não vai ter mais Rodrigo Caio. Provavelmente você vai acabar perdendo um Júnior Tavares. E aí, será que só é... Tudo isso só é dívida? Você não consegue em nenhum momento chegar e falar assim, eu vou aqui pelo menos manter 80% do time para você poder desenvolver um trabalho. Não pode ser só dívida. Tem que ter a dívida, mas tem que ter também a preocupação. Então, é claro que nesse caso não é uma crítica ao Rogério. Nesse caso é uma crítica ao todo que o São Paulo vem preparando para o seu torcedor, né? Que em função de tão má administração dos últimos anos, e aí fica vendendo aqui a colar, né? O próprio diretor de futebol de São Paulo falou outro dia, é inevitável perder jogador, mas vamos trazer outros. Só espero que então, que se vender, porque ó, vendendo jogador assim é 30 milhões para cá, 40 milhões para cá, é 20 para cá, não sei o que lá. Tem que botar jogador bom aí, hein, gente? Senão não dá, porque né? A fonte de renda tem que continuar. E a fonte é o time. É o time. Senão você não vira isso. Exato. Não, o Militão que apareceu agora, RG. O Rogério mesmo deu entrevista. Do jeito que vai, não come nozes. O Rogério falou assim, infelizmente vai ficar pouco tempo, né? Sim. Rogério mesmo já falou na primeira entrevista sobre o Militão. Então, eu sei, Mota. Agora... É compreensível o que a diretoria está fazendo, mas... Se você não alimentar a fonte, e é o time, aí vai chegar uma hora complica. Que acabou, né? Agora, em tese, pensando em quem pode compor esse meio de campo em breve, se contrata um Petros, bom jogador o Petros. Eu tô errado, mano, é bom? Bom jogador, Sombra. Bom jogador. Pelo menos na época do Corinthians ali, mostrou muita qualidade, velho. Uma dupla de volantes com Jusilei e Petros, legal. Bom. Bacana. Só que depois o seu Rogério Ceni que não vai armar um meio de campo onde só tem Jusilei e Petros, né? Senão também não dá, né? E aí jogar lá na frente com o Gilberto e mais dois atacantes e achar que não precisa de meia de ligação, né? Aí... Mas ô Sombra, a situação do Petros aí, se ele chega no São Paulo, eu não tenho dúvidas aí que o Rogério vai formar o meio campo ali, o Petros, o Jusilei e o Cueva. E na frente ele vai jogar com três caras aí da forma como ele tem jogado. Mas o Petros é um cara que desafoga bastante o meio campo, porque o Jusilei hoje... Ele, mesmo melhorando muito o preparo físico dele, ele tá longe de ser um jogador veloz. O Jusilei ainda tá com aquele arranque de balsa. Então, se você tem um meia, que é o cara mais habilidoso do time, como é o caso do Cueva, sobrecarregado, porque o Jusilei ainda não tem aquela explosão, não tem ainda aquele perfil de jogador mais rápido, você tendo um outro volante que saiba jogar, como é o caso do Petros, você acaba desafogando os dois, né? E acredito que o São Paulo também, além do Petros, precisa contratar mais um meia também. Porque, pelo visto, o Tomás não agradou. Senão ele teria que ser escalado no domingo. Ah, sim. Porque o Tomás não agradou. Ali, vocês devem ter falado muito ontem, né? Mas a escalação... Não, só um pouquinho, uns 40 minutos. Eu vi... Faz um tempo. Eu saí de Mogi, fui pra Santa, vim pra São Paulo, voltei pra Santa e tava na porque, São Paulo ainda. Véio. É porque foram muitos absurdos na escalação do Rogério, né? Primeiro ele juntar a maior quantidade de zagueiros ruins da... história do São Paulo juntos, né? Com o Lucão, Douglas e Maicon, né? Se o Gacen tivesse lá, ele escalaria também. Impressionante. É. Segundo, que ele deu umas matadas em alguns dos dois melhores jogadores do São Paulo, acho que é indiscutível hoje, Jusilei e Prato. Ele conseguiu matar os dois. Impressionante. Porque impressionante. Ele colocou o Militão no lugar do Jusilei, e o Jusilei tem que jogar ali mais posicional na frente da zaga, senão ele não consegue, como disse o Mano, ele não tem condição, não tem ritmo para acompanhar. E ele mata o Prato quando coloca ele de armador para ter o Gilberto. O Gilberto jogou bem. Mas sim. Aí você quer o seguinte, você quer o Gilberto jogando bem ou você quer o Prato jogando bem? Então o Rogério, ele deu uma matada, deu uma atrapalhada no São Paulo no primeiro tempo e se livrou no primeiro período, tomou uma goleada. Porque ali tava, parecia um time de juntado, de catado. É aquilo que a gente diz, a diretoria vem fazendo um péssimo trabalho. Né? As presidências, etc e tal. Tudo bem, mas quando chega a vez do técnico, não colabora com o diretor, colabora com o torcedor. Mesmo levando em consideração que ele tinha uma limitação de elenco. Ele ia ter que colocar alguns jogadores ruins. Exato. Mas não precisava colocar praticamente todos. Todos. É. E o Cícero... E com aquela formação que seria pior ainda. Sim, e o Cícero, com todo respeito, ele parece aquele jogador forró, né? Como é que porque... é jogador forró? É, jogador forró. É dois pra lá e dois pra cá. Ah, dois pra lá e dois pra cá. Ah, jogador, entendi. Você tem pega objetivo, o, né? Os jogadores de meio campo do Corinthians, o Gabriel, o Maicon, os caras estão voando. E o Cícero não apertaram o play dele ainda, né? Não. É aquele meia relógio do Paraguai, né? Pera aí, o que, que é isso aí? Mais cedo ou mais tarde ele vai parar. Ah, entendi. Então, assim, o Corinthians mereceu, jogou muita bola, claro. E tal. Mas o Rogério Ceni ajudou bem, hein? Nossa, colaborou. Seu Bento, opa. Continuando com as manchetes do Estádio 97, olá. No oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan, Bento. Vamos ao peixe. Ah, peixe. Santos. Peixe. Santos. Como é que é? Santos. Olha lá. Santos. Vai. Santos. Ah, você esqueceu aqui. Tá no final. Tá bom. É só. E aí, Gê? Começou, tudo hein? Tudo bem, Zabento? Tudo bem. Começou os trabalhos do Leverkusen. Começou e já tem problemas pro jogo de amanhã. Tá a responsabilidade dele agora, hein? É, exatamente. Amanhã, por exemplo, acho que não deve ser um grande desfarque, mas, por exemplo, o Vitor Ferraz, fortemente gripado, e o atacante Bruno Henrique com cansaço muscular. São dúvidas. Mas quem está em campo é o Kaique. Grande Kaique. Aliás, a gente não esteve aí ontem, o Kaique que... É verdade que o seu RG meteu o pau no Kaique? Não. Vamos consertar o... RG, eu preciso dar um pulinho ali no banheiro. Vamos consertar. Você comenta sobre o Santos até eu voltar? Sim. Então, tá, a gente fala aqui do Pelé, isso. Pepe, vamos Zito. Consertar. Vamos consertar o que o seu Mota informou ontem. Agora vai deitar. Vamos se informar, né? O senhor Mota disse que eu meti o cacete no Kaique. Não. O que aconteceu com o Kaique, o que eu lembrei, é que o Kaique estava marcado pela torcida do Santos naquela troca de farpas isso. Via redes sociais, entendeu? Esse é que foi o lance, né? Porque a torcida ficou criticando o Kaique, que tinha postado uma foto na praia com o filhinho dele, mostrando o peito, né? O tórax, verdade. Sem barriguinha, e a torcida fez uma crítica ao Kaique. Esse que é isso? O problema. O que mais, seu Bento, tem aí? Não, é isso aí, amanhã então. Então assume. O ataque deve ser amanhã pro jogo difícil. Que isso? Classicão. Tá rolando um quais-quais aí, né? Não é aqui. Não é? Nojita, velho. É lá do lógico, Rio. Lógico. E o Levira assumiu, né, RG? Foi apresentado, tudo. Né, então deve ser o Kaique Copete amanhã. Kaique e Copete. E o Levi que assume aí, agora com aquela baita responsabilidade de pegar o time de um interino que teve, saiu 100%, né? Com duas vitórias. E queira ou não, é o cara que calma tá aí. Lá. E deixou o time classificado na Copa do Brasil em décimo. E na Libertadores. É, em décimo, né? Então é uma baita responsabilidade pro seu Leverkusen. Não vai ter reforços, vai ter que trabalhar com o que tem lá, saber mesclar a garotada com os mais velhos e desejar o cara boa sorte, como a gente sempre faz, né? Tá lá, então agora não adianta. Você achou certo o Levir só assumir agora, na segunda-feira, ontem? Ah, isso é de cada um, né, só? Por exemplo, o Muricy Ramalho, quando foi pro Santos, e o Santos tava na Libertadores, ele também não quis, né? E você achou isso certo? Eu acho que o cara tem que assumir, né? Faz igual o Lucha, vai quebrar a cara, mas pô... Você acha que o cara olha na tabela e ele fala assim... Atlético Paranaense, lá. Lá, né? Lá. Mas, não, deixa pra segunda-feira. Mas passa essa... Mas aí passou, né? Vai pegar o Palmeiras, mas, e aí? Mas passa essa impressão. Ah, mas né? É mais fácil, né? Entendeu? O que é mais fácil? Oh! Não é ganhar do Palmeiras em casa do que do Paranaense tá fora, não é? É clássico. É, passa essa impressão. O Santos não ganhava do Paranaense lá há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Uma vergonha não ganhar lá há 10 anos. Aliás, olha quem tá falando que é uma vergonha. Olha aqui. Quanto tempo tá o São Paulo? Acho que nunca ganhou na Arena Baixada. Como assim nunca? Não pode ser. Na Arena Baixada. É verdade. É verdade. Pode ser. O RG, é verdade. Fala, mano. Essa situação do Levir, cara, ela causa um pouco de estranheza, assim. Porque o primeiro jogo depois dele ter sido contratado aí pelo Santos foi aquele jogo do Santos no Pacaembu com o Botafogo, se eu não me engano, que o Santos ganhou no finalzinho. Sim, sim. E ele não viu o gol, porque ele foi embora antes. Sim. Ao invés de pelo menos aí esperar o jogo terminar, ele foi embora um pouco antes ali e não viu o gol do Santos. Depois, o Santos foi enfrentar o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. Ele alegou problemas pessoais e não poderia estar dirigindo o time nessa rodada. Isso. Mas detalhe, RG, os problemas pessoais que ele foi resolver eram em Curitiba. O que custava ele chegar ali e ficar na beira do gramado? Mas, ô, mano, eu acho que ele tava no jogo, viu? Ele tava assistindo. Ah, mas mesmo assim. Não, né, não, não. Eu digo, não, eu tô concordando com você. Ele tinha que resolver problemas, mas estava no jogo. Se estava no jogo. Podia estar tá lá, né? Poderia estar tá lá. Eu, né, acho que ele podia fazer que nem o Mota, né? Como é que é que nem o Mota? Como que é? Ah, assumir. Agora, boa. Você sabe que ele tem uma característica, talvez seja hoje a mais marcante, né? Qual? Como treinador, o Levi, de encarar, de bater de frente com os caras fortes do elenco, né? Foi assim no Fluminense, sim, sim, quando ele bateu e o Fred saiu. E foi assim com o Ronaldinho Gaúcho no Galo. Foi levado pro Atlético pra isso, né? É, o Ronaldinho Gaúcho no Galo. Você acha que tem um cara que ele mira assim, que ele acha que pode tirar um pouco, pelo menos do poder, não tirar do time, mas tirar o poder que tem lá dentro do Santos, ou RG? Olha, sempre se ouviu falar que dentro do Santos, lá na Vila, com o time do Santos, tem uns grupinhos lá, né, tem, cara? Então, eu lembro perfeitamente a época do Léo, né? A época do Fábio Costa, sabe? Os caras são encrenca, velho. Agora, RG, não sei como é que o grupo vai chegar com ele lá, né? Vamos ver. Fala, mano. Eu não sei se é coincidência ou não, cara, mas tem um grupo aí no WhatsApp que o Ricardo Oliveira foi adicionado aí também. Continha lá o Fred e o Ronaldo Gaúcho. Era um grupo. Adicionaram agora o Ricardo ai, Oliveira. Ai, ai, ai, será, ai, mano? E quem desses certeza, que manda, né, mais nudes no grupo, mano? Ah, possivelmente deve ser o Ronaldo Gaúcho, né? Mas acho que o Ricardo Oliveira depois manda assim reclamando. Pô, manda nudes aqui, que é isso? Ele silencia pastor, o Ronaldinho, né, Gaúcho. Ele é pastor, não é? Pastor? Pastor, sim, é. É isso aí, seu Bento. Mas ele silencia o Ronaldinho Gaúcho. Esse é o Estádio 97, estamos aqui ao vivo na Energia 97. Mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. 94-353-0150. Mensagens de áudio. 94-353-0150. O Estádio 97, que tem o oferecimento de Bozano. Ah, tá todo mundo cheiroso de Bozano, mano. Opa, com certeza, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Claro. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é bom, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora na academia? Se você saiu direto do trabalho, já foi direto, não teve tempo de passar em casa? Cara, eu tenho certeza absoluta que você vai ser o cara mais cheiroso da academia. Se você estiver fazendo, por exemplo, um pulley de costas, você não vai matar quem está fazendo supino do lado. Fazendo o quê? O quê? Um pulley. Um pulley? Pulley? Sabe o pulley? Aquele, é como se fosse uma barra, assim, que você vai atrás lá na direção do peito. Aí você faz de costas? Não, pulley pra região das costas. Esse é um exercício que você trabalha dorsal. Entendemos. Então, como você fica com os braços esticados, como se você fosse fazer, por exemplo, uma barra, sabe? Quando você vai fazer aquela barra, assim, uma barra livre. Então, pulley é isso, só que é um movimento articulado. Então, querendo ou não, o cara que tá fazendo, por exemplo, o leg press do lado, se você estiver fedendo, você vai matar o cara. O cara vai deixar cair lá todo o peso em cima do corpo dele. Ele vai morrer e a culpa vai ser sua, porque você tava fedendo. Agora, se você usar esse Bozano Extreme, você vai ser a sensação da academia. Você vai pegar quem você quiser. Ó, seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme, 72 horas, te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 foi esperto, liga aqui, ó. 3284-7097 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. É isso aí, rapaziada. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Véio, diga. Vi uma notícia, lembrei de você. O Titanic, cara, pode sumir. As bactérias estão comendo o Titanic. É. Que porra que eu tenho a ver com isso? Porque o Santos é do mesmo ano dia que o Titanic afundou. E você tá querendo... 1914. Ó, oh, mas ah, também vou te dizer, hein. Se a gente terminar dessa maneira, não termina em crise. Como assim, é? Tamo tranquilo. Eu tô falando do Titanic, não tô falando do Santos, é, pô. Você é irônico. E aí, ano, hein? Hã? Ah, é, o Santos, o Titanic afundou no mesmo ano da mesmo fundação ano, mesmo do... dia, mesmo também, dia, né, e ano da fundação do Santos. É, mas é, estamos tranquilos. Aí foi o Titanic afundou Estamos tranquilos. Ela que o meu barco se perdeu. Que isso? Nele está gravado só você e eu. Porra, essa. Olha, estamos tranquilos. Chupa, Dodô. Ô, mano, como é que chama esse cara aí? Jorge Aragão, né, mano? Jorge Aragão. Jorge Aragão. É, exato. Jorge Aragão, pô. É. As bactérias que comem o aço lá. Ó, que brincadeira. É o Jorge Aragão. Se a bactéria tá comendo aço, velho. Hã? Se a bactéria tá comendo aço. Mas olha como o Sombra foi maldoso com você agora, cara. É mesmo, associou o nascimento do Santos com uma tragédia, cara. Ah, mas o pior é que é fato, né, mano? Ô, bem, você sabe que eu gosto de você, sou seu fã. Mas respeita a carreira do Jorge Aragão. Ah, entendi. Muito respeito. Olha a maldade no ar, hein? O maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Já imaginou? Você na Rússia assistindo Copa do Mundo? E com a Estela Barros, é isso mesmo! A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, pessoal! É! E com várias opções de roteiros já separados por fase. Então você que tá ouvindo agora Estádio 97, se liga, cara. Eu sei que você, de repente, é um cara que sonha um dia curtir a seleção brasileira numa Copa do Mundo fora do Brasil. Ou então você já costumeiramente costuma acompanhar as Copas do Mundo. Então faça já o seguinte: ligue lá na Estela Barros Turismo, que nessa hora, agora, na hora do Estádio 97, tem um plantão aguardando a sua ligação para dar todas as informações necessárias. É isso mesmo, anote o telefone 2166-2250. Repita: 2166-2250. E você pode parcelar em até 11 vezes. 11? 11 vezes. Caramba, velho. Caramba, velho. Chegou a Copa no ano que vem, já acabou de pagar. Acabou. Verdade. Não? É isso aí. E fechando o seu pacote com a Estela Barros até o final de junho, você ainda tem 5% de desconto. Porra, velho. 5% de desconto. Então ligue agora na Estela Barros, porque eles sim, eles têm o grande, o melhor, o pacotaço pra você assistir a Copa do Mundo com o Brasil. E você ainda pode escolher se você quer ver um jogo, se você quer ver a primeira fase, se você quer ver quartas de final, se você quer ver, você quer ver só semifinal e final. Tem um monte de opções pra você. E você ainda vai ficar hospedado em uma das duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. É legal demais. Liga lá, 2166-2250, e fecha hoje mesmo o seu pacote para ver a Copa do Mundo com a Estela Barros. O site é estelabarros.com.br. Estela é com S mundo, mudo e com dois L's, tá bom? Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Ah, só um registro antes do próximo time, rapidinho. Sobre o Titanic? A gente deveria continuar falando sobre isso. Olha, você vai me fazer lembrar o que eu assisti ontem no Animal Planet, hein? Também me fez lembrar de você. Não, porque eu não sou do tipo que aceito pressão. E eu me expresso na hora que eu fizer. Mas o problema é o seguinte. Ai, menina! Espero que a torcida de Santos, do Santos, tenham assistido o jogo de Santos, de Atlético Paranaense e Santos. Porque tinha mais torcedor do Santos lá em Atlético do que na Vila Belmiro. Só isso. É mesmo? Sim. Sério? É. Porque a torcida não tá indo lá. Tá tão em crise lá, né, Rio? Tá acontecendo na Vila. Também é no parque, no business, né? Você é a favor de parar da cidade lá, de Santos, né? Sumir, é isso, RG? Nada disso. Que sumir, você tá louco. Ser engolida pelo mar. Mas vai, viu? Tipo, uma matéria também, igual o Titanic. Apesar que dizem que daqui 40 anos o Marzão vai tomar. Vai tomar. Eu duvido. Vamos perder grande coisa também. Ô, mano, é verdade. Vamos perder muita coisa. Mas eu só acredito vendo. RG, você diria o seguinte: não adquira um apartamento na praia, é isso? Eu tô preocupado. Nas 10 primeiras quadras, não, viu, velho? Nas 10 primeiras, não, né? Ah, então tá bom. Só em Cubatão. Ali vai Cubatão não chega. Vai também, né, gente? Não vai, né? Vamos usar o, deixa eu ver aqui, Parmeira. Uma cobertura em Cubatão. É bom. Opa, mas isso daí, Sombra, é muito relativo, velho. Por exemplo, quem morava no centro da Indonésia, hoje é pé na areia, né? É verdade. Não, mano, pô. Então, acho que eu vou investir num apartamento em São Bernardo. Sim. Ah, vai demorar pra chegar. Aí vai demorar pra chegar. Estádio 97 tem oferecimento também do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Daqui a pouco tem a musiquinha do Alê fazendo uma homenagem ao Romero. Chupa antes! Alê maldito, depois que ele começou a queimar o Romero, o cara começou a jogar. É melhor você começar a falar bem. Nossa. É. Ah, vamos lá, Domênico. Fala vamos de nós. Vamos falar de vocês, né? Não, de nós, né? Nós. Pode falar de nós. Ah, parece que bateu o martelo, nós, hein? Nós aqui. Parece que bateu o martelo, hein? Bruno Henrique, jogador é de 27 anos. É, parece que fechou o contrato de um ano com a probabilidade de compra ao final aí. Jogador que não vai ficar na Itália. Olha, Domênico, tá chegando aí porque acabou, né? Não tem volantes lá. Tem só o, podendo jogar atualmente, é o Felipe Melo, quer dizer, nem o Felipe Melo, é só o Tietchan, Thiago Santos e o Jean, que faz a improvisação ali no meio. Então, isso é um erro atualmente, né? Erro de planejamento, né? Então, mas tá vindo. Porque gostou do Bruno Henrique? Ah, gostei, Domênico. Espera chegar. Eu gostei do Bruno Henrique. Espera jogar. Eu não tenho vai ter uma recepção no aeroporto? Eu não tenho opinião formada com relação ao jogador. Erro de planejamento sério aí, hein? É. Por quê, Domênico? Ah, porque o time, quando tem dinheiro, começa a gastar pra cacete também, né, ô Vira? Sabe, ô Sombra? O Palmeiras tinha lá um jogador, Matheus Salles, da base. Bom jogador. Falavam bem desse Duvido que ele seja pior que esse cara que vem aí. Aí gasta a grana pra trazer o cara e o cara da base foi emprestado. Você entendeu? E o Matheus Salles foi muito bem, o RG sabe. Muito... Jogou muito na final contra o Santos em 2015. Bom jogador. Ou não, RG? Bom jogador, sim. Não é bom? Apesar que ele tá na reserva, hein? Tudo. Mas porra, do velho, Bahia. É muito outra dinheiro, coisa. Né? Você tá certo. Aí não tinha espaço, né, no começo do ano, liberou o jogador Gabriel lá. Tá jogando bem. Que tava jogando bem no Palmeiras. Verdade, tava razão, bem. Bem, mano, não tava. Tava bem no Palmeiras. Sim. Foi pro Corinthians, arrumou o meio de campo do Corinthians. Ou seja, o Palmeiras tinha aí jogadores que não precisava estar contratando volante. É verdade. Não precisava estar atrás de volante. Tinha Matheus Salles, tinha o Gabriel. Segurasse esses caras. Pra que contratar? Ou liberar? Aí acontece do machuca o Felipe Melo, machuca não sei quem. Fica sem ninguém. Aí vai contratar. Aí tem que contratar nego, pô. Mas esse é o Thiago Santos aí, o moleque das vezes que ele foi solicitado, o moleque tava batendo uma bola, hein, meu? Quem? Quem se fala? O Thiago Santos. Thiago. Não, mas o Thiago, tudo bem, ele tá lá. Então, cara, vai contratar agora o Bruno Henrique, cara. Então, mano, mas o Felipe Melo machucou. O Palmeiras hoje tem poucos volantes. Mas mesmo antes do Felipe Melo machucar... O Arouca tá machucado. O Arouca tá machucado. Ele não joga, machuca parado. Mas ele tá machucado. Faz tempo que tá machucado. Acho que o departamento médico mesmo machuca ele pra ele não poder jogar. Não. Palmeiras hoje. Vai dar uma machadada nele, hora que ele tá bom. Se não me engano, à disposição tem lá o Tietchan e volante, né? E o Thiago Santos. Acabou. É só isso aí. Acabou, porque o Felipe Melo machucou, Arouca machucado. Não, mas também o Palmeiras não contava, né, Domênico? Com a contusão do Moisés. Com o Felipe Melo agora 6 semanas fora. Moisés machucou. Isso. Ó, e amanhã é um dia importante pros times brasileiros. Amanhã é o sorteio. Libertadores. Nós vamos ver quem nós vamos pegar nas oitavas, hein, seu mentor? É, exatamente. Amanhã é o sorteio, então. Sorteio. Vamos aguardar. Agora eu acho que mesmo antes da. Não, acho não, tenho certeza. Mesmo antes da lesão do Felipe Melo, o Cuca já tava em busca de um outro jogador para fazer a função ali de primeiro volante. Caiu do céu essa contusão? Olha, e de quem, Felipe? Taticamente, pro Cuca. Taticamente, eu acho que o Felipe foi bem no último jogo. Mas ele não é o tipo de volante que o Cuca gosta. Porque ele, ele é muito posicional. Ele não é um cara que dá movimento. Como ele tinha, por exemplo, o Tietchan e Moisés. Exatamente. Ele gosta de jogador que se movimenta, né? Ele dá uma travada. Tanto que se você pegar a chegada do Cuca ao Palmeiras, ele coloca o Felipe Melo de zagueiro. E depois no banco de reservas. Uhum. Aí depois o Felipe retoma a condição de volante, mas como segundo volante. Porque ele joga junto com o Thiago Santos. Então, assim, o Felipe Melo não já tentou até, né, Ale, colocar ele como quase um armador, meio armador. Isso. Porque ele jogou com o Tietchan e Thiago e ele um pouco mais à frente. Mas ele não quer um cara parado ali, né, como o Felipe Melo. Eu não tô falando que ele acha que o Felipe Melo é ruim. Taticamente, ele quer mais mobilidade naquele setor. Seria um reservão de luxaço, eu assim, também, né? Acho, eu também acho. E tem uma outra característica do Felipe Melo, que é o seguinte. Ele fica mais à frente da zaga, ele corta um caminho. Ele não vai, quando a marcação sobe, ele não vai buscar o meio adversário no campo dos caras. E o Cuca não gosta disso, ele gosta de uma marcação mais individual e menos então, pro setor. Mas o Thiago, Ale, ele faz essa função, igualzinha do Felipe. Ele não é um cara de subir, então, ele é um cara mais marcador, ele pode usar. Eu acho que o... Ele usa o Thiago sempre, pelo menos no ano passado, ele usava... E ele gosta do Thiago. Nos jogos como visitante, o Thiago normalmente era titular. Tá. Como mandante, eu acho que ele... Que vai sair pro jogo, né? Aí ele põe Tietchan e Moisés, ele punha. É, né? Agora ele tem o Bruno Henrique, que tem muito mais qualidade que o Thiago Santos pra sair. Mas com um movimento diferente do Felipe Melo. Você gostou desse Bruno aí? Eu gosto, ele é bom, mano? É bom jogador, jogou bem no Corinthians. Bruno Henrique é muito bom jogador, Domênico. Tecnicamente falando, é um volante que sabe marcar, ele faz bem essa função e sabe sair pro jogo também. Não é um pé. Ele tem mais ou menos o estilão assim do que é o Jusilei. O Jusilei no São Paulo é um cara assim, ele marca bem e sabe sair pro jogo. O Bruno Henrique, apesar da principal função dele ser a de segundo volante, ele também pode fazer às vezes o primeiro ali. É um cabeça de área de qualidade. Ô, Dodô! Olha ele aí. Ô, Dodô, uma coisa, mas eu vou te falar. Como o Palmeiras gosta de contratar, não é verdade? Né? Tinha o Gabriel, tinha o Gabriel lá, que era um baita do jogador, mandaram deixar o cara embora, agora vai gastar 11 milhões pra trazer o Bruno Henrique. Foi isso que eu falei. Do mesmo nível. Hoje, como a gente não sabe como ele tá jogando lá, o Palermo foi rebaixado, hoje a gente vê o Gabriel. O Gabriel tá jogando um bolão. Então, o Palmeiras gosta de contratar, velho. Nunca vi um negócio desse. Agora, quando tiver todo mundo, Dodô, você... Vai. É o Cuca. Na verdade, você que contratou o Cuca. Eu não. Mandou embora o Eduardo Batista. Aqui que é todo mundo? O Domênico é o Cuca? É o Cuca. Peraí, quem que é todo mundo que você fala? Quando tiver todo mundo à disposição. Bruno Henrique, Felipe Melo podendo jogar, Moisés, Tietê, Guerra. Como é que você escala o time do Palmeiras aí nessa meiuca? Pra mim tem dois que não podem sair do time. Quais? Moisés, pelo que jogou no ano passado. Aí precisa testar pra ver se vai jogar como tá, porque o joelho é fogo, né? A Moisés. Mas ele é dobradiça em tortura, Moisés... não tem jeito, hein? Não, tem sim. Você é louco, Domênico. Isso. O Moisés tá comprando o carro com desconto já. Não, senhor. Não. Nossa, você trata um ser humano igual lixo, cara. Adesivinho azul. Muito perguntado. Moisés... Para em qualquer vaga. Moisés foi um dos Moisés e Tietê foram dois dos principais jogadores do ano passado. Moisés, dois jogadores. Moisés, Tietê e Guerra. Esse é o meio campo. O seu Felipe Melo. Dudu é outro que não pode sair. É, porque daí ele joga com três atacantes. Aí, olha, honestamente, eu tenho que apostar no meu centroavante, que é o único que tem, que é o Borja. Eu não tiro o Borja, não. Eu também não. Eu não ponho o William nessa função, não. Eu também não. E aí eu posso pôr o William de um lado, eu posso tentar pôr o Roger Guedes, não sei se fica, né? Pode pôr o Roger, pode pôr o Michel Basso, pode pôr quem quiser ali. Se quiser vender, manda pra nós, que a gente sabe vender, viu? Vende bem. A gente usa lá uma vitrininha, pega uma participação. Mas vocês não estão com essa bola toda hoje. Mas pra vender? Não, pra vender? Tá louco, Domênico. São Paulo não precisa nem jogar pra vender. Os caras só vendem, Domênico. O que nós sabemos fazer é vender. Em 2017, a gente arrecadou 137 milhões. Nós somos melhor que cruzamento. Nós somos melhor que cruzamento de judeu com árabe. A gente vende pra cacete. Não tem dinheiro como, exagera, então. Hein? Exagera também, não, vai. Exagera não, é verdade. Por que exagera? Quem é o São Paulo? Ah, me... 137 milhões, Benja. Oh. O blog do Zanqueta hoje publicou lá todas as vendas do São Paulo, quanto o São Paulo gastou de empréstimo de jogador, tá tudo lá. O cara aí, ele no final falou, 137 milhões. No ano passado? Esse ano, esse, 2017. Já? Vamos rumo ao 300. Ah, vai chegar. Nem touro tá vendendo tanto, hein, velho? É verdade. Pô, vou contrata o André lá, meu gerente do banco, pô. Ah, é? Por quê? Vocês estão falando só de dinheiro, contrato o André, pô, meu gerente lá. Mas você quer que eu fale do quê? O que a gente tem de boa. Amanhã eu vou levar o André aí pra fazer o programa. Amanhã eu vou levar o André pra fazer o programa aqui com a gente. Vamos discutir com ele. É você que falou. Vamos trazer fundo de investimento. Vamos trazer. Você falou que é importante vender, Benja. O Paulinho só pode falar de dinheiro hoje. Vocês estão comemorando só do bancário. Você desceu o pau em mim porque você falou, ó, você tá falando, mas. Porque é dinheiro, porque tem que vender mesmo. Tem que vender mesmo. Agora você só fala de dinheiro. Ué, mas é isso que tá prejudicando o São Paulo. Dinheiro. Traz o Sardenberg pra fazer o programa. Traz o Luiz Nassif. Ué, mas a causa do São Paulo é essa. Não, pelo amor de Deus. Mas a causa do São Paulo é essa. Eu é o dinheiro. Onde tá o dinheiro? Amanhã vamos entrevistar o Sardenberg. Não, tem que entrevistar o comentário financeiro da Globo News. isso? Tem que entrevistar quem administra São Paulo. Onde tá o dinheiro? Então, vende jogador, vende jogador, valor jogador. Tá destruindo uma base vencedora. Vendendo todo mundo. Gato subiu. E seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Ah, tá na rua. Porque essa música previu o futuro, né? O paradeiro, o dinheiro tá no estrangeiro. Ô, Vieira, sabe quem tá ouvindo a gente? Quem? O nosso freguês, o Diego Peteca lá, que tomou um tomou rolo. Coitado, coitado. Não deu a cor da bola. Ah, o cara do futebol da rua lá? Ai, da rua agradece? Mas eles estão faltando com a verdade. Deitamos neles. Ele não viu a cor da bola? Não viu, vocês estão loucos. Nós deitamos neles. Não, deitou com a verdade, não. Tanto que o pessoal do estádio que tava vendo o jogo lá, colocou o apelido do Diego de jogador ejaculação precoce. Como é que é, jogador? Que isso? Não aguenta nem a primeira entrada. Estádio 97, estamos nas manchetes. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. E aí, Bento? Qual é o Corinthians? Corinthians. Ah, Coringão, Coringão, Benja. Chupa, Andy! Vamos lá, mano. Aí chupa a cambada de prego. Olha líder aí, isolado do Campeonato Brasileiro. Chupa. Tô chegando, hein, mano. É, mas não adianta, não vem de igual, gente, não vem. Aonde? E o covarde não apareceu ontem pra falar do Romero. Não, mas tem até música hoje. Tá? Ai, fez, olha, covarde fez até não música. Apareceu. Tem ele, até música hoje. Hoje ele gravou até música. Ah, o covarde... O covarde tá hoje? Ô... O covarde voltou! Ele canta pra ele! Ele canta pra ele! O covarde, pra ele. Covarde voltou! Quem é o covarde? Mas você que tava cantando pra você mesmo. Ó, ao final das manchetes, nós vamos tocar a música do Alê. Alê cantando no estádio. Chupa, beija! Mas amanhã vez recebeu o Cruzeiro na arena. Pô, cara, inclusive, Bento, lamentar aí... Coitado, o Cruzeiro é um adversário aí, mas a gente tem que lamentar o que aconteceu, né, cara? O que aconteceu? Pô, vai pegar o Corinthians amanhã. Vai ser mais uma vítima. É outro que vai tomar esfolada, velho. É outro que vai ser vítima do trator corintiano. É, véio. Eu não duvido, não. Mas, ó, quem chegou também foi o pai do Castan. Chegou da Itália, já conversou, já acionou a diretoria, mano? Tá sabendo de alguma coisa? Já. Então. Vai vir? Ô Bento, a situação é a seguinte, cara, vai haver uma reunião aí do Leandro Castan, do pai dele lá junto com a Roma. A reunião já foi. Né, então, mas eles estão ainda tentando viabilizar, Benjamin, o Corinthians espera o empréstimo gratuito. O Corinthians não quer colocar a mão no bolso para repatriar o Leandro Castan. A Roma já deixou claro que de graça não vai ter negócio. O Leandro Castan lá, através da figura do pai dele, que é o empresário dele, vai tentar um acordo amigável para rescisão de contrato. Eu não sei se a Roma vai querer isso daí, viu, Motinha? Porque ele tem mais 2 anos de contrato lá. Só que é um cara caro. É um cara caro. Não é um cara que recebe pouco. Cara caro. Então não sei até que ponto que para a Roma é interessante ficar com um jogador que até agora não deu certo lá também. Porque ele teve aquele problema aí que ele teve que fazer a cirurgia lá, retirar um tumor da cabeça. Depois ele foi emprestado para a Sampdoria, praticamente não jogou. Foi lá pro Torino também, aí não teve lá grande efeito ali, não conseguiu mostrar o melhor futebol dele. Pro Castan, eu não tenho dúvida nenhuma que o melhor pra carreira dele hoje seria voltar pro futebol brasileiro. Porque diante do que ele mostrou na Europa até agora, tá na cara que ele não vai ter uma grande chance num grande clube europeu. A tendência é ele ficar perambulando pelo segundo escalão da Europa. E pra ele eu acho que isso não é interessante. Pro Corinthians hoje, talvez seja uma situação viável, não com relação às cifras. Porque o Leandro Castan ganha mais de 700 mil reais por mês, se a gente fizer a conta. Então, como é que vai pagar isso, mano? Então, Motinha, o Jadson, quando ele quis... O Jadson foi um jogador que abriu, pelo menos aí até onde sabemos, ele abriu mão de boa parte do que ele teria para receber na China. Inclusive com relação a salários e bonificações aí. Que ele teria que receber mais uma bolada no término do contrato e ele abdicou de tudo isso para poder retornar ao Brasil. O Leandro Castan, se ele tiver realmente a consciência de que ele precisa voltar hoje pro Corinthians para voltar a ser aquele velho Leandro Castan, ele também vai abrir mão hoje do percentual que ele ganha lá. Não é para ganhar pouco aqui. Comparado com o que ele ganha lá, possivelmente ele vai ter um salário menor, evidente. Só que eu acho que a situação dele hoje é muito mais favorável ele vir pro Brasil e jogar num time que tá acertadinho, como é o caso do Corinthians, porque o Carille é meu pastor e nada me faltará. Ah, juiz! E voltar, talvez, a jogar em alto nível pra, num futuro próximo, poder voltar pra Europa. Agora, se ele ficar lá, cara, desculpa, mas vai estar dando um tiro no pé. Eu, se fosse o Castan, forçaria a barra pra ir embora. Eita. É, mas tem que forçar, Motinha, porque se o jogador também ficar sentado ali na sombra, é fácil também ele ficar recebendo em euros e não fazer nada pra poder melhorar. Agora, se ele retorna pro Corinthians hoje, imagina ali que linha defensiva, hein? Wagner, Pablo, Leandro Castan e Guilherme Arana. Você é louco, filho. É a melhor não do Brasil. Não passa nem tiro de 12 aí. Ah, você tá de brincadeira. É, né? A melhor do Brasil. Acho que é. Por causa dos laterais. O Kahneman e o Jeromel são dois grandes zagueiros. Mas nos laterais, o Corinthians ganha do Grêmio. Ah, no Fagner. O Edilson, barriga de cadela. Não, mas o Edilson tá jogando muito. Dois refugos do Corinthians. Mas é Fagner. Tem dois refugos do Corinthians, rapaz. Mas o Guilherme Arana e o Fagner são melhor mesmo. Olha, eu queria corrigir uma grande injustiça aqui. Você não tá com o Cássio, mas goleiro do Marcelo Grêmio. Ah, é. Se o Cássio é bancão, né? Aonde, filhão? Se enxerga. Quantos mundiais o Marcelo Grêmio ganhou? Ah, quantas para, vezes o Marcelo Groi já vai foi ganhar convocado? Esse ano, velho? Jogou. Não jogou nada, não jogou nada. O Marcelo Groi vem falhando em alguns jogos do Grêmio, inclusive foi contestado. Foi contestado pela própria torcida do Grêmio. E o Cássio veio da onde? O que tem? Ah, e deitou. Não, veio da onde o Cássio? Nossa, vai dar uma deitada, hein? O Cássio veio da Holanda. Pro senhor, da Holanda, veio. Ele é holandês, ele chama Van Cássio, ele chama. Não, Van Queixo. Ele veio da Holanda. Van Queixo. No Grêmio. O Cássio no Grêmio, se eu não me engano, não chegou nem a jogar como titular. Jogou várias vezes, mano. Ah, para. Era reserva do Darley, velho. Então não é titular o seu índio. Não, mas ele jogou quando o Darley não jogava, né, mano? Então, mas aí ele foi vendido pra Europa e lá o Corinthians foi buscá-lo. Ele tava triste, com aquela cara feia dele amarrada em algum quarto de pousada ali. O Corinthians foi lá e buscou o cara. Ô, Cássio já é feio, sozinho, triste, já, não lembro. Imagina ele triste, velho. Mas é uma tragédia, hein, mano? Mas, nossa, ó, senhora. Queria corrigir aqui, porque eu falei aqui que Titanic afundou em 1914. Sim. É 1912. Errei, 1912, mas continua sendo o ano de fundação do Santos. Nossa, já mas continua sendo, 14 de abril de 1912, continua sendo a data de fundação do Santos. Mas aí, tá vendo? Você não quis falar o que você viu ontem lá no negócio lá, Gê? Eu fiquei triste porque eu falhei com os meus amigos que gostam de navegação. E ô, Benjamin... Minha diga. Por sinal, ontem foi todo mundo elogiando muito a participação do RG aqui, todo mundo muito feliz. Olha isso aí, palmas, hein? Palmas aí que ontem foi bem demais o RG ontem. Você ouviu, RG? Tenta você, língua lisa. Tadinho. É isso aí. Nossa, esse Vieira é muito venenoso. Muito. Ele tenta jogar uns contra os outros, você reparou nisso? Não vale nada, hein, Benjamin? É. O Vieira... Ele semeia discórdia. Não vale o que o gato entende. Ele brinca de resta um com as pessoas. Exatamente. Quem faz o bem, ganha o bem, viu, Vieira? Resta um. Ele promove a cisânia entre nós. É, pessoa do mal. Mas ele não vai conseguir. Não vai. Exatamente. Ele é uma bicha má. Mas quem me mandou embora da Hebraica foi você, viu, Benjamin? Ele é a malévola do Estádio 97. Para quem mandou o Além embora da Hebraica? Benjamin. Ah, é. Uma das maiores tragédias da minha vida como profissional. Até hoje é uma cicatriz aberta. Descobriu isso? Tá aberta ainda. Me dói muito, viu? Olha, não fala que eu mandei embora. Porque daqui a pouco vai ter um monte de idiota mandando mensagem. É verdade. Dizendo que eu mandei embora também. Que os caras acham que eu mando embora todo mundo, velho. Essa aí foi a única que é verdadeira. Que você me mandou embora do Hebraica, é a única que é verdadeira. Daqui a pouco tem a enxugada aí. Tem que reconhecer. A única foi essa do Hebraica. Mas ô Nariga, é só você parar de mandar as pessoas embora que todo mundo para. Nossa, olha aí, ó. Vai, trouxa. É open bar de demissão. Narigudo trouxa. Quis me zoar, tomou do RG. O Vieira quis plantar discórdia, agora o RG foi com as quatro patas pra cima do Benjamin. Ah, com as quatro patas. Eu vi ontem as quatro patas. Ah, essa é verdade. Dá nome aos bois. Ontem quem te jogou ontem pros leões foi o Vieira. É. O Vieira, né? Ah. É, ponte aérea, né? Ah, tá certo. Muito bem, estamos aqui. O Vieira aqui no... é do mal, bicha má. No oferecimento de Ezeg, formando o melhor em você, o Estádio 97 também tem HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Que isso? É soluço? Soluço. Humano, soluço no ar. Não, é você mesmo. Porque o Benjamin não tá acostumado a comer fora de casa. Não, o Benjamin não tá acostumado a comer fora de casa, Sombra. Hoje ele comeu, acho que uma pipoca aqui. E tá passando mal. Não, vou te falar, eu vou gorfar. Gorfa no colo do mano. Gorfa no colo do mano, viu? Ah, é. Agora, como prometido, ele, um cara que é... Boa. O cara que ele é o justiceiro do futebol. Vai lá, Alê. Pra vocês, Alê Romero. Alô, Romito, artilheiro da Arena Corinthians. Essa é especial pra você, eu vou te consagrar, nego. Vem comigo e brilha. Sou Romero, sou artilheiro, sou goleiro. Jogo mais que o Alê. Sou Romero, sou artilheiro, sou goleiro. Jogo mais que o Alê. Jogo no timão, sou seleção, já tenho dinheiro. Sem o microfone, quero muito mais. Quero a faixa 10 no Paraguai. Gol de carrinho tem todo dia, que alegria. Porque sou estrangeiro, jogo na lateral. Deito nos corneteiro, neteiro, da bola sou rival. Porque tu peto papo papo, porque sou estrangeiro, jogo na lateral. Estádio 97. Deito nos corneteiro, neteiro, da bola sou rival. Sensacional. É uma música que merece um prêmio da rádio. Um prêmio. Chupa antes. Chupa ali. Chupa ali. Grammy. Boa. Benjamin não pode mais chamar ele de covarde. Lá de domingo, domingo na arena, Sombra, a torcida do Corinthians cantava assim. Vai tomar caju, Ale. Vai tomar caju, Ale. Vai tomar caju, Ale. Ale maldito. Deve ter tido couro pra você. Daqui a pouco vamos subir aí no nosso Face aí no Facebook. Teve, viu, RG? Ah, não duvido não. Ah, eu não duvido não, teve. Olha. Mas tudo isso, falem mal, mas falem de mim, né, Ale? Ah, o Romero jogou muita bola mesmo. Ele jogou muito bem. Ele fez o que se espera de um atacante que é titular do Corinthians. Como o Jô faz gol em praticamente todo o clássico, não fez nesse, mas... Chupa, não fez esse. Pô, chupa. Como o Rodriguinho é o meia que tá jogando na seleção. Paulinho, vai, não é ridículo, Sombra. Desculpa, chupa, Jô, você tá louco? Chupa, Jô, você não fez gol. Vai te catar. Deitou. Não, o pior fez é que o São Paulo deitou no Corinthians. O pior, deitou. Ah, deitou. A zaga do São Paulo deitou no Jô. E o pior é que eu vi os caras falando que o Jô ia bater. Mas eu não sei o que rolou lá, que os caras escalaram o Jadson no Cartola e pediram pro Jadson bater. Nossa. Ah, mãe, eu não duvido, mas ele jogou muito bem. É isso que se espera de um jogador titular do Corinthians, principalmente de um atacante. Agora tá pipocando. Inclusive, agora não pipoca, não. Esse Zé Manteiga agora aí tá pipocando. Não, o domínio de bola. Peida não, Ale. Peida não, vai pra cima, mano. Inclusive o domínio do Romero. É, que foi ruim. Pra você, Alexandre. O domínio que foi ruim. Ruim aonde? Porque quando se você pegar um jogador de verdade, quando ele mata a bola, ela morre no pé. Ela não sai correndo. Jogador de verdade, você disse? É, que não tem o pé duro. Até nisso, o recalque impera, hein, Alê? Você é louco. O maluco, ele pegou uma bola aí que veio, no mínimo, com 80 metros de altura. E ele domina assim, já te colocando a bola pro lado. Quantos metros? 80 metros. Deu um lançamento de 80 metros. A bola caiu no avião, velho. Praticamente. Ela poderia ter vindo de paraquedas. Jornada então, o Romero... O Romero, ali, ele já domina a bola, colocando a bola para trás, para que se fosse preciso dar um drible, ele já teria espaço para isso. Porque ele é muito técnico. Mas ele então, aquele domínio foi para você. Ele jogou muito bem, não tem problema nenhum em reconhecer que ele jogou muito bem. Acha ele um grande jogador? Não acho. Mas seu elogio não tem a mesma ênfase das suas críticas. É, recalque, né? Ele jogou... Mano e Benjamin, a pergunta que não quer calar. Aquela hora que ele foi pegar a bola com a mão, foi pro Alê? Foi, lógico que foi. Ah, eu acho que então, aquela hora não. Eu acho que quando ele entrou no vestiário, pegou o fricô dele, aí foi pro Alê. Muito bem, estamos aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM. Já me retratei aqui em relação à data do que o Titanic afundou já, né? Então, nascimento do RG, né? Ah, Vai aí, ó, viu? Vai aí, ó. Não vai falar assim do RG, não, Dodô. Vai, não RG. Vai falar assim do RG. Vai, RG. Aliás, se ali aí é o Zé Manteiga. Aliás, viu, Dodô? Você é o bendito, viu, Benjamin? Esse é o cara que deitou no resort. Muito bem. Ele só, eu e o Vieira. Ele só deitou, porque na resenha não apareceu. Acontece assim, não, eu vou defender o Alê agora. Obrigado, Vieira. E na balada falou que ama, não vi, né? Só deitou, ele só deitou. Mas o Alê, cara, eu tenho que ser justo. 7:30 da manhã, o Alê tava jogando bola com a rapaziada. Isso ninguém fala. Isso não dá pra negar. E ainda me botaram no time o amostra grátis, né? Como é que é isso aí? Qual que? Todo mundo ganha. Pelo amor de Deus. Mas é lógico que o cara tem que estar certo. O Alisson tomou de 7 a 1. É lógico que o cara... 7 a 1 e 7 a 3. Não, não. Se mexia também, velho. Ô, Vieira, é lógico que o cara tem que estar 7:30 da manhã lá no campo. Foi dormir às 17. Que isso? Bocejando no microfone, Benja. Bocejando. Muito bem. Ou eu bocejo ou eu gorfo. Gorfo? Que coisa nojenta. Gorfo no mano. É o gorfo da Pérsia. Gorfo, nosso cego. Eu sempre falei gorfo. Gorfo. Mas vamos falar... Bom, senhor... Pra gorfo também tem fricô? Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô, é isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana, então vai na rádio comprar o seu Fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Legal, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Estamos recebendo aqui uma turma muito legal, os nossos novos patrocinadores, o pessoal da 99. Está aqui a Milena aqui no estúdio com a gente, a 99 agora também dando o seu suporte aqui no Estádio 97. Tudo bem, Milena? Tudo bem, você, Sombra? Tudo jóia? Tranquilo? Tranquilo. Conta aqui que a 99 está trazendo para a gente, para os ouvintes do Estádio 97. Qual é o produto legal da 99 para os ouvintes do Estádio 97? Show! A gente está oferecendo um cupom para todo mundo que indicar a empresa. É um cupom de R$15 que a 99 vai dar na próxima corrida. Ó. Oh. Então, todo mundo pode indicar. O Sombra vai passar um link aí para vocês. Legal, legal. E aí, R$15 de desconto na próxima corrida. Voltando do trabalho agora no trânsito, só indicar a empresa que vocês trabalham. Então, olha, você que está cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa, ou ainda de ter que pagar antecipado e só receber depois, né? Aí você vai aqui, pega um táxi aqui, não sei lá, depois, puta, leva lá pra Rosana. Rosana vai pro Fernando, aí o Fernando pede pro Zé. Aí o Zé devolve pro Fernando. 90 dias depois você recebe o reembolso do táxi. Vamos acabar com isso. Então que tal indicar a empresa em que você trabalha pra fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte, tá bom? Para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar. Agora, preste muita atenção e até pedir para o Vilela postar nas nossas mídias sociais esse atalho aqui, tá bom? Corp, com P mudo, corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. E quem ligar aqui no programa e falar a frase "vou de 99 Corp", ganha um kit muito legal da 99. Tem caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado da 99, porta-cartão para celular e um voucher de R$15, tá certo, Milena? Fechadíssimo, isso mesmo. Só indicar a empresa. E aí a gente vai presentear todo mundo com um kit. E aí a galera aqui do estádio também, a gente já tá dando um kit pra todo mundo. Olha aí, legal. Todo mundo tá ganhando. Boa. Bacana, vou mandar também um kit desse pro Narigudo, pro Mano. Isso, a gente manda pra todo mundo. Valeu. Isso mesmo, muito obrigado, viu, Milena? Obrigado pela presença, pessoal, de vocês, tá? Tchau. Legal, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado, Renato, obrigado Vinícius, a galera aí da 99, tá bom? Boa! Fique à vontade, sinta-se à vontade, tá bom? Se quiserem, tem uma massagem relaxante que o Vieira ou o Mota podem proporcionar a vocês, tá bom? Estádio 97 da Energia 97 também recebendo Estranho no Ninho. Olha aqui o Lucas da Costa. Participou do Resort, tá aqui com a gente. São Paulino. Seja bem-vindo, Lucas da Costa. Obrigado, boa noite aí a todos. Beleza, aí, Lucas? Beleza. Como foi a experiência no resort? A primeira, a segunda, a terceira, a sétima? A primeira vez, Sombra. Gostei demais, muito legal. É um espaço bem familiar, né? Bastante crianças, mulheres, né? Família. Você gostou de mulheres, né? Não, eu sou noivo, né? Eu sou homem. Ah, não queima. Queimou ele agora, hein, Sombra? Ah, mas foi sem intuito. Sacanagem, velho. Então, bacana. Primeira vez que eu fui no resort, gostei bastante, né? É, joguei futebol. Ganhou, perdeu? Como é que foi? Ah, o futebol Society, eu caí Você caiu no time do Ale Oliveira, não? Não. E deu sorte, hein, velho. Só pra ratificar aí, o Ale joga mais que o Romero. Aí, chupa, mano! Nossa, deitou! Nossa. Ó, o cara tem nome de atum. Eu não vou responder, ah, não, o cara tem nome de atum. Isso. Qual que é o nome completo dele? Lucas da Costa. Ai, não, hein? Então, nome de atum. Cara, esse mano não vale nada, velho. Falar mal do Romero hoje é como se fosse falar mal de uma referência mundial. Por exemplo, você fala mal do Mandela. Ah, não. Você fala não, mal do Romero. Ah, lógico, você tá comparando. Falar mal do Romero é a mesma pegada, velho. Lógico que é. Você tá maluco. Os caras, é o único jogador do mundo que os caras comemoram que ele domina a bola. Eu nunca vi isso, eu juro por Deus, eu fiquei assustado. Pô, o Romero dominou a bola. Falar. Pô, e daí? Você acredita que os caras comemoram que ele fez o primeiro gol? Eu nunca tinha visto isso. O Dudu Ale, dominou a bola. O primeiro gol? O Lucas do Grêmio dominou a bola. O Prato dominou a bola. Ninguém fala. O Romero dominou a bola. Quem fez... Ale, quem fez o primeiro gol do jogo? Metade foi o Marquinhos Gabriel, que tá jogando muita bola. Ah, é. Tá bom. E quem fez o gol? O Romero. Quem é o artilheiro da Arena Corinthians? Romero, que é uma arena maldita. Diga de passagem, é uma arena maldita, então né? Chupa, Ale. Mas, Ale, para pensar. O primeiro gol a jogada mais bonita, você vê o como que os caras não sabem avaliar, né? A jogada mais importante do Romero não foi nenhuma dessas duas. Foi a tabela que ele fez com o Jadson e com o Jô, que resultou no pênalti. Ali ele foi bem. Ali ele foi bem. Não, mas peraí. Ale, o primeiro gol ele fez. É que ele não veio ontem, né? O segundo gol, ele participou diretamente, que ele dá um lançamento pro Jô. O Jô finaliza pro gol, o goleiro de São Paulo defende e o Gabriel, na sequência, vai lá e faz o gol. É, o terceiro gol, que foi aquele gol de pênalti, a jogada construída por ele, pelo Jadson, foi mesmo. Foi uma jogada que realmente foi muito bonita. Foi mesmo. Um cara que não sabe jogar bola não consegue fazer aquela tabela que ele fez com o Jadson. Então, o senhor deveria dar o braço pra torcer. Ali foi um milagre mesmo. Errei. Agora, a bola que ele meteu pro Jô é uma paralela que qualquer jogador, nem profissional. Aquele meteu pro Jô, qualquer um mete. A tabela que ele fez foi especial. Mais do que o gol pra mim. O Ale tem uma implicância. Não adianta. Perdeu algum belisco pro Romero. Não adianta. O Romero vai fazer o que for que o cara vai criticar. Eu falei que ele jogou bem. Era tipo você e o Ganso. O Aurélio, você e o Ganso. Você também era o Ganso. Não. Sim, mas quando o Ganso jogou bola, eu falei, tá jogando bem. Eu não acabei de falar que ele jogou bem. Fez até musiquinha. Não, você tá desdenhando. Você falou que o gol foi o do Marquinhos Gabriel, que a matada de bola dele foi horrorosa. Não. Tudo foi um milagre a tabela com o Jadson. Não, a tabela pra mim foi o lance mais especial dele. A bola que ele meteu pro Jô, eu acho que muita gente mete aquela bola. Uma bola que você mete esticada na paralela, não é difícil meter aquela bola. É jogo de vôlei agora? É, agora a tabela foi especial. Gêmeos? Pode ser, hein? É uma possibilidade, viu? Mas olha, nós estávamos aqui falando com o Estranho no Ninho, que é tricolor. Estranho no Ninho, você tem 10 segundos agora pra dar a solução pro São Paulo resolver a vida dele. Nossa, velho. Aí você complicou, hein, Sombra? Se vira nos 10. Agora quis ferrar a tua vida, agora né, cara? Agora você me ferrou. O que ferraram em 10 anos, eu pedi pra você resolver em 10 segundos, hein? Nossa, é bem complicado, né, Sombra? O que a diretoria fez nos últimos anos aí é lastimável, né? Com o clube da grandeza do São Paulo. Mas vamos supor que agora, que nessa mesma cadeira onde tá o Ale Oliveira, estivesse sentado... O elegante, bem vestido, Leco. O senhor, com muito respeito, o Leco. Se tivesse aqui. Ah, Leco. O que você diria para o senhor Leco, que estaria aqui, o arroba Leco presidente, o Lecão da Massa? Olha, primeiramente ele tem que definir se ele quer vender jogador, ganhar dinheiro ou quer ganhar títulos, né? Primeiro ele tem que expor isso daí para a mídia, para os torcedores, né? E definir. Se ele quer estruturar, organizar o time, administrar e pagar as contas, ok. Né? Mas se ele quer um time vencedor, mantém uma base. Porque essa base com Luiz Araújo, David Neres, né? Esses meninos que subiram, era uma base que, ao meu ver, seria para o ano que vem, seria um time forte. Com a contratação de Jusilei, Prato, né? O apoio da zaga, o Rodrigo Caio, né? Mas... tá fazendo um desmanche. Ou seja, se em algum momento a gente quisesse reviver aquele momento assim de Silas, Miller, Sidney, já foi por água abaixo, né? Sim, ele deveria preservar esse time. Esse time não é pra esse ano, né? A gente já tá na metade aí do ano e até agora a gente não viu nada do São Paulo, né? Esse time seria um time pra reconstrução, só que eu acredito que para o ano que vem daria uma liga. É, o Cueva, ele caiu de rendimento, né? Mas você vê, esse ano aí... Teria um time, né? Teria sim, um time. A gente tem um goleiro, é, né? Então. A gente tem... Precisou de uns 5 meses pra achar o goleiro, né? Não, precisou de 1 ano e meio, né? É, porque a gente ficou com o Dennis um tempão. Ah, é bem lembrado, 1 ano e meio. É. Ah, mas jogava com o falso 1. Para, Ale, pelo amor de Deus, era menos falso 1. A gente tinha o Romero no gol, você tá vendo? O Romero do gol. Do sim, gol. Precisou de 1 ano e meio. O Romero do seu gol chama-se Rogério Ceni. Ah, você tá falando de mito, né? Aí não dá pra falar. Então, né, o Romero mano? Também mas tá, é. Mas tá falando não. Do Rogério como goleiro ou como treinador? Não, o Rogério como goleiro. Não, então você tá falando besteira, né? Desculpa, tá falando fecha, bobagem, né? Aí se fecha. Ué, o Rogério, opinião, o Rogério fala pra aquele vocês, que não foi considerado um mito? O Romano foi. Tá falando aí. Você tá falando do Romero, Romero é mito, mano? Você tá louco, né? Tá falando campeão mundial, né? O Romero ganhou o quê? Desculpa, na minha opinião, o Romero ele é o melhor segundo atacante do mundo. Melhor como quinto, assim, segundo atacante. Porque tem segundo atacante, terceiro atacante, quarto atacante. Ele é o quinto, porque ele marca. Só marca. Nossa, que deitada que ele deu. Porra, mas mesmo assim o cara deitou em nós, hein? Mas eu acredito. Então, mas é que tá. Eu quero ver outro jogo que ele vai fazer até o final do ano. Ah, vai fazer um jogo de gol. Ah, se bobear até o segundo turno, viu? Fica frio. Não, esse foi o jogo da vida que ele fez. Sobra tá desolado, velho. Sobra tá até defunto, velho. Sobra tá desolado, né, mano? Porra, eu quero o quê, cara? Com certeza. Não tem como tá... Ver que diferente. Vai, como que vai contestar, velho? Vai contestar o quê? O último, time que tomou o gol do Romero, que foi o Santos, demitiu o treinador. Ah, é. Tem essa daí, hein? É verdade. Estranho, sinta-se à vontade. Tá bom. Tá bom? Temos aí o resto do programa pra gente bater um papo aí, tá bom? Legal? Combinado. Primeira vez participando de um programa de rádio? Primeira vez. Legal, bacana. Fica aí à vontade. Tá bom. Escolheu Vieira ou Mota pra massagem? Não vai te catar, ô. Olha, o Motinho eu vi ele fazendo bastante massagem lá no pessoal. Escolheu o Mota já, né? Ah, é? Malandrão. Olha você causando... Olha a cara do transarino aí, ó. Ele prefere você que você vai escrever na sua teta. O estranho tá causando ciúme. Escolheu o Mota olha o estranho causando ciúme aqui. Faz a dança do machismo. Muito gay, vai te catar, ô. Mas o Vieira, ele tem uma tendência maior, porque ele é gaúcho, né? Ai, que deitada. Não, e essa semana é a semana da parada gay, ele tá... Ô Benjo, o Vieira tem uma cotovelada no Mota, velho. Mas e o RG tem mais, hein? Pra encarar essa bolsanfa aí, mas nem o Kid Bengala. Ah, falou agora o coadorzinho de café. O Kid Bengala vai sobrar aí. O coadorzinho de café fica na sua aí. O Kid Bengala vai pedir... O Kid Bengala vai pedir ajuda pros universitários. Ô, Ale, já saiu, esse aqui só fica na berba. O Vieira é a mulher melancia do estádio. Por quê? Ninguém come sozinho, né, velho? Não dá pra comer sozinho. RG, ele tá falando isso, sabe por quê? Ele saiu da piscina com a sunguinha dele... Ficou aquele coadorzinho de café atrás, velho, porque ele não tem bunda. E a agulha pingando assim atrás. Olha, deu um nojo, velho. Pode ser, mas aqui dá pra usar sunga. Você não consegue, velho. Consigo sim. Consigo sim. Ainda posso... Ó, eu posso usar sunga. Ô, Benjamin. Eu não mando... Ô, RG, e eu ainda posso usar cueca, porque o Vieira manda fazer a dele. Não, na verdade, ultimamente... GGG, isso. E bojo PP. Ó, como não tá dando pra usar cueca, eu tô usando capa de gaiola ultimamente. Ô, Benja, você viu que tem alguém de olho na sua bunda, hein? Jogo, sem falatório. É, ele curte, tô falando. Ele manda, ele fala pra mim, ele manda o WhatsApp, manda nudes pra mim. Fala, tá louco, Vieira, vai. Muito bem, vamos aos nossos ouvintes no 3284-7097. Lembrando que temos prêmios de dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E falando, voo de 99 Corp, você ganha um kit da 99, tá bom? Boa, boa. É isso mesmo. E a gente abre com o momento Sem Parar. Serão 3 ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br. e compre o seu. Hoje, só ouvintes virgens, tá bom? Aqueles que nunca participaram ao vivo do Estádio 97. Hoje, apenas os virgens. Vamos pro telefone? Verdinhos virgens. Verdade. Ô, Sombra, toca aí. Ô, Sombra, toca um telefone diferente aí. Toca nosso Alcatel aí, vai. Toca o Alcatel aí, um abração pro... Grande Pesote, fanático, torcedor do Santos. Mete, toca o Alcatel aí, Sombra. Aí o Alcatel tá tocando gostoso. É, pode tocar. Então, aí você toca essa música, o Vieira fica maluco. Vai pra lá, ô. O Vieira arrepia, RG. Tá balançando aqui, velho. Tá. Pô, tanta quando... gente pro Vieira ter tesão, ele tem tesão em mim, velho. Eu suspeito das pessoas que ficam batendo com o dedinho na mesa. Tá teclando. Olha lá, quem tá batendo com o dedinho na mesa, eu olhei. Não, não é você. Mas, gente, o Vieira não é que ele é gay. Você quando tá achando o Vieira aí, fala, pô, mas o Vieira é isso, o Vieira é aquilo. Ele só desenvolveu uma técnica de assar a linguiça com a boca, mas... ele, é um cara, ele é um cara que é diferenciado. E a cenoura, ele choca? Alô? Alô? Da cria. Alô? Acho que ferrou, hein? Será que caiu? Foi pro saco aí. Já é, Elvis. Calma lá, tem mais gente já. Vai, vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Opa. Nossa, que isso? Quem fala? Graciele. Oi, nossa, Graciele, véio. Tudo bom? Ai, não acredito que eu consegui. Que isso? Aê? Boa, Graciele. Graciele do quê, hein? Coelho Moura de Menezes. Coelho Moura de Menezes. Já. E me diga uma coisa, quantos aninhos você tem? Uma porrada. Eu tenho 31. 3.1 hoje, RG. Como é que fica hoje? Hoje não, mas... lembra daquela música que tocou muito? Música que tocou muito? Do AGP. Vai, Benjo, uma letra. Qual, música do AGP? Moura, onde não mora ninguém. Ah, onde não passa ninguém. Muito bom. Lembra? Muito Moura, bom. Salvou a hora. Que saudade, velho. Você gosta do AGP, ô Benja? A AGP faleceu, cara. Não, você gosta? Você gosta das músicas? Eu gosto daquela... Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. De novo, de novo. Vamos lá. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o terceiro. Terceiro? Terceiro? Como terceiro, seu louco? Pô, hoje você tem que adaptar, tem que dar um F5 na música. Ah, primeiro é difícil. Terceiro, o Vieira cantou pro Paulo César, ele falou... Faz de conta que sou o 20º. Vai te catar, ó. Na semana, né? Oi. Qual que é o bairro que você mora? Vieira é muito... Eu moro na Ponte Grande. Ponte Grande. Ó. Oh. Ah, e aí, Ponte Benjinha? Ponte Grande, amigo. Olha, se é a Ponte Grande que eu conheço, eu vou dizer um negócio pra você. É Ponte Grande. Por que emocionado? Você tá emocionado, Guilherme? Pega o cotovelo, velho. Por que emocionado? Não. O que aconteceu? É a primeira vez que liga? É nojo, velho. É a primeira vez que liga a Ponte Grande? Não, eu trabalhei... É a primeira vez. Olha lá. É em Guarulhos. Guarulhos, tá certíssimo. Que isso, não sei não, hein? Isso, velho. Olha essa aí, beijinho. Olha. Ah, ó o nariz. Ah, olha, que coisa nojenta. O nariz vai parar aqui. Putz, aquela vida, que coisa nojenta. Nossa, porra, que nojo, cara. Não, nossa, uma furada dessa do Benjamin. É 4 pontos na escala Richter, cara. Eu vou gorfar. Viu? Quem vai gorfar nossa, é nós, gorfoso, esse cara. Ranho aí. Ô, oh, Graziele, desculpa, viu? Imagina. É, me desculpa. Eu mas... Eu tento ligar aí todo dia, eu e meu todo marido. Dia. A gente tá no trânsito que agora. Porra! Eu tento ligar todos os dias. É, e conseguiu só agora, não, né? Na primeira eu consegui, não acreditei. É isso aí. Benjamin, cuidado, pelo amor de Deus, pra não jogar água de novo na porra do equipamento, cacete. Nossa, o gorfei no equipamento, o mano tá bravo pra caramba. É, lógico. Ele tá com uma estopa limpando. Graciele. Oi. E qual que é o time? Sobe o hino, Dodô. Qual é o hino? Do Palmeiras. Ai, nós. Ah, não. Pelo aqui, não. Ah, não, Katsu. É uma porquinha. É, com muito orgulho ainda. Isso. Isso aí é o Graciele. É uma partinha de geração, de pai pra filha. Isso passa de pai pra filho, não tem jeito, é isso aí. É, já não tô conseguindo passar pro meu filho, mas tá tudo certo. Tá, não tá conseguindo por quê? Porque o marido é São Paulino, né? Sim. Aí zoou, né? Não deixa não, passa. Uau, passa, tem que ser o filho, tem que ser. Passa, porque senão já viu, hein? Não. É, mas a cidadã... Já viu aí as brincadeirinhas, essas coisas, hein? Eu falo pra ele. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu descobri numa sexta-feira, quando foi no sábado, eu fui na despedida do Alex, do Palmeiras, com meu pai. Sim. Eu falei, tá, foi batizado naquele dia. Então chama Alex. O coração Alex. Dele é alviverde. Vai. E ele chama Alex? E já aproveitou, já dançou a valsinha de debutante lá no Morumbi? Tá deitada no Dodô. Agora. Levanta o Dodô aí, mano. Mas a única coisa que eles podem comemorar é isso, filho. Ah, mas a gente comemora. Ultimamente, velho, São Paulo só tá comemorando esse cara. E olha, se o mundo acabasse hoje, mas muito hoje... Por que eles comemoraram a valsinha? Porque o título tá difícil mesmo. Deitou. Tomou outro no chão. Quê? Já desistiu do brasileiro? Não, pra você ela falou. Ela já desistiu. A única coisa que você tem que comemorar é isso, porque título de brasileiro que é bom, você não vai ganhar. Pô, você tá ruim pra quem tá com 9, imagina pra quem tem 7. Ah, deitou. Mas a probabilidade sou eu que tô chorando o dia inteiro aqui. E ficou meia hora ontem, 40 minutos aqui. Você chorou hoje. Chorou de o quê? Tem que contratar, tá errado. Contratou errado. Tá faltando. Motinha, deixa eu explicar pra você. Falha de planejamento. Nem entra nessa briga. Não, não é difícil. Olha o Mota zoando. Não é difícil, não. O senhor falou aqui no começo. O pior que não. Falou ou não falou? O pior que não. Mas quem chorou? Ué, você está chorando. Contratou errado. Mota, eu vou te ensinar então. Chorar. Não precisa me ensinar. Eu vou. Acabou, falar pra você. Acabou o programa. Chorar, Mota, é quando fica se lamentando. Ué, você estava se lamentando. Não, eu falei que faltou planejamento. Ué, isso vai se lamentar. Senhor Alê, eu dizer aqui que faltou planejamento pro Palmeiras não significa que eu fiquei chorando ou ficou. Lógico que ficou. Seja imparcial e diga. Peraí, aumenta aí, DJ. Seja imparcial e diga. Olha o Domênico chorando, que loucura. Chorando tá tua véia. O que foi, Dodô? Peraí. Juiz. Foi, Dodô? Peraí. Tá chorando com a tua véia. Ela tá aqui. Não. Tá chorando, Dodô, aqui chorando. Aumenta aí, DJ. Aumenta aí. Aqui, ó, fazendo ó. E chorando, desgraça. Eu tô dançando, Regina. O menino do Verdão, a moça é de Verdão. Tá dançando e engorfando. Tá. Imagina ele dançando. Agora eu parei de engorfar. Só tô dançando. Mas, ô Graciele, o Domênico no começo aqui, vamos falar do porco. Aí. Cadê o juiz que não dá um cartão amarelo pra ser desgraçado? Mas ou dá um lenço, pelo menos. Mas, ô Graciele, no começo do programa, o Domênico, ele destacava aí, né, que o Palmeiras fica atrás aí de contratar Bruno Henrique, etc. Mas tinha lá o Matheus Salles, que jogou bem há um tempo atrás no Palmeiras. O Domênico, de uma forma geral, ele falou assim, tá gastando dinheiro à toa. Foi mais ou menos isso. Esse aspecto foi. Né? Ué, mas isso é falta... Mas isso não é chorar. Isso é falta de planejamento. Mas eu não falei que você chorou. Não, esse aqui que falou. Eu falei que você falou. Seu Mota que falou aqui. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Não, o Vieira tá quieto. O Vieira passou pro WhatsApp falando assim, cutuca que ele chorou. Chorou. Falou, Vieira? Não falei nada. Ah, tá bom. E aí, Graciele, o Palmeiras tá gastando muito? Tá gastando muito, ô Graciele? Um cagão. Tá. Sei não, quer dizer, eu não entendo nada de futebol. Não, isso quando você falou, time que torce, a gente percebeu desde o começo. Olha, eu respeito a moça. Parecido com o Mota, então. Entendi, fala. É parecido com o teu pai. Ô, Gizão! Que isso? Parecido com o Mota foi melhor. Que isso? Vai, ô. Deitou no Mota. Ô, bolinha chinesa. Olha, dando risada de dentro ainda. De dentro, vai. Bolinha chinesa. Reclama com ele. Faz bolinha chinesa nele lá, ó. Agacha aí. Caiu. Então vamos lá, segundo ouvinte no momento, sem parar, o Sem Parar agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre o seu Tocas Drudon. Seu quê, né? Aí, vai pro inferno. Ai! Sente, pedala, mano! Sente, pedala, mano! E leva o Benjamin no canto! Ai! Essa é a melhor música que tem, disparado. Não tem nem segundo lugar. É, lógico que não tem. Alô? Alô? Quem fala? Inferno. É o Arthur. Ô, Arthur, tudo bom? Porra, velhinho. Porra, velhinho. É, o que que tem? Ouro, 15 quê? Anos, velho, que eu tenho que ligar. 15? 15 anos, tá vendo? 15. Tem um hoje time. Eu já tentei, já deve ser a centésima vez, velho. Hoje eu vou conseguir. Hoje é dia de ouvinte virgem, fui tentando. É isso aí. Tá vendo? Virgem tem que ir tentando. Uma hora tentando. Vai. É assim mesmo. E qual que é o teu nome inteiro? Arthur Dias. Só isso? Não, Arthur, Rodrigo, Oliveira, Dias. Ah, vem 3, 4, nossa, 5 vezes sem juros. É, vem juros pra cacete. Ô, meu velho, quantos anos? Tenho 36. RG. Sim. 3.6 na terça, que é dia do Virgem, é a primeira vez que ele liga. Se ele for São Paulino, você já sabe, né? O que que foi? Não. Se for São Paulino, o que que tem? Ele ficou Arthur Zia. Muito boa essa daí, hein, jogador? Nossa, vou gorfar de novo. Como assim? Nossa, horrível. Atrudiado. Ô, jogador. Eu queria o RG de ontem. Aí eu vou discordar de você. Cadê o RG de ontem? Volta, RG. Aí eu vou discordar de você. Zero é muito pra sair que você deu. Ah, que isso, Ali. Ô, Pessu. Eu prefiro o RG de ontem, né? Fala, Nari. Ô, Pessu. Também a língua lisa, hein, mano? Você acessem rapidamente o grupo de WhatsApp. Porque acabei de descobrir uma informação bombástica. Yeah. Opa, deixa eu ver aí. Eu mandei no nosso grupo aí. Colocou no grupo? É mesmo? Deixa eu ver aí. É. Eu acabei de ver, é uma véia. É o Vieira Popozuda. Que isso? É uma véia. Ô, Vieira, você sonha... Caraca, velho. Assim. Como assim, mano? Hã? Pô, louco. Ó, Vieira, que é isso aqui? Você subiu no Face, hein? Essa mulher tem culote, velho. Pulote. Mas pulote. É seu isso aqui, Rolinho? Biba. Ele gosta de pintote. Ah, juiz! Gosta, juiz! Gosta. Ah, eu quero ver o que vai fazer agora o juiz. Não, o juiz é ridículo esse juiz, velho. O Vieira gosta. Esse juiz não faz nada. Ele tava falando pra mim, viu, Benja? Que ele já casou, teve filho, ele não tem mais que cumprir nada com a sociedade. Ele vai se libertar. Vai essa é a semana. Vai. É, parada gay. Que pra ele vai... Parada gay em São Paulo. Acho que ele vai se dar super bem, velho. É. Mas, ô, Benja, não tá muito longe. Ah, o hino do Imortal. Tô na tua cola, hein, mano. Se liga aí, mano. Não tá muito longe. Aonde, filhão? Aonde? Não tá muito longe, não, essa busanfa aqui, viu, Dona? Tá longe. Tô tocando o hino porque tô falando de gay, ó. Ô, vai velhinho. Te catar, ó. É a parada gay, essa, mano. Ô, velhinho, e o bairro que você mora, onde é? Porra, velho, eu moro do outro lado da ponte que a moça mora aí. Cangaíba. Cangaíba. Cangaíba. Cangaíba é Penha, Penha. É isso aí, mano. Mas tô no trânsito dos infernos aqui desde o hoje tá difícil, hein? Tomara que ele dure até as 8 da noite, pelo menos. Ah, merda, muito trânsito. Muito trânsito, né? Nossa senhora. É. Velho, conheço a galera aí já. Tive a oportunidade de encontrar várias vezes o Benjamin na praia, mas o Benjamin mascarado. Nossa! Agora deu a deitada! Ah, é. Peraí, aonde você me encontrou? Olha. Pô, já te encontrei ali perto da barraca do Sandrinho, ali em Maresias. Não foi no Mongaguá, então não, mano. Eu sou mascarado então, por quê? Então é você mesmo, Ben. Calma, o ano passado... Não, peraí. Peraí, eu quero saber por que eu sou mascarado. Calma. Você viu perna. Tem mal criamento aí, hein? Não tô sendo mal criado. Tô perguntando por que eu sou mascarado. Não, tô brincando, Ben. É que os caras te aceitam mais. Você focou? O ano passado eu tive a oportunidade de ver vocês lá no estádio no 6x1. E aí eu encontrei o mano na saída, tirei uma foto com o mano e o mano tava do lado dos pobres, né, no leste. Aí o Ben já tava lá no oeste. Sou pobre mesmo. Aí, ó. 30k em cima do Ben. É, mano. Aí, mano. Então, isso 30 em cima dele? 30 em cima? Nossa, em cima do Ben pra tirar uma selfie. E o mano lá na paisana, andando sozinho lá perto dos pobres. Você quer dizer que ninguém ligou pro mano, velho? Caramba. Não, é que o mano é do... Não, é que eu coloco meu bonezinho e saio fora. Porque eu sou raiz, RG. Eu vou lá pra ver o jogo. Entendi. Agora o Benjamin, o apelido dele no estádio é Silvia Sente. Silvia Sente? Mais de 30 em cima. Sim. Sabe aquela atriz pornô? Mais de 30 em cima. Então o negócio é o seguinte. Mais de 30 em cima. Ô, Benjamin. A situação tá precária pro seu lado, mano. O cara falou que te viu na praia, você meteu uma mala. O cara te viu no estádio, você meteu uma mala. Não, ele não falou isso. Falou sim. É popstar. Sabe como os caras chamam? A sunguinha dele. Você achou? Mas você, por acaso, você falou comigo e eu não respondi? Não, pelo contrário. É que tinha muita gente em cima, é que você é muito popstar, velho. Não, eu não sou popstar. Em Maresias, você falou comigo... Em Maresias, você falou comigo, eu não respondi? Não, eu não falei que você faz muito tempo. Eu fiquei com vergonha de chegar, estava com um menino pequenininho ainda, na época. Então eu sou mascarado. Ele não falou comigo, eu sou mascarado. Não, que às vezes você foi arrumar pra cabeça. Nada do que responder com desdém, sabe? É que é meio intimidador, né? O cara fica com medo de chegar. Fala, ô, seu Benjamin, tudo bem? Pode dar um autógrafo. No Real Madrid, os caras estão chamando o Cristiano Ronaldo de Benjamin, pra você ter uma ideia. Ah, não. Mas é Benjamin Ronaldo. É. Mas já reparei que você é corintiano, né, Arthur? Opa, graças a Deus, velho. É nóis. Vai, Corinthians, mano. Daquele jeito. Ô, amigão. Inclusive, sou amigo do seu irmão aí, não do Marcão. Do Marcelo, que eles falam um pouco aí, do São Paulinho Zé Ruela. Cabeção? É, trampo com ele também. Que história é essa de cabeção? Como é esse cabeção? É Marcelo o nome dele? É, cabeção. Bom dia, mãe do mano foi pedir pra ele ir na feira trazer uma jaca, um abacate, duas melancias e um melão. Foi tudo no boné dele. Caraca. Ah, entendi. Cabeça grávida. Ô, mano, na época que falta aí, água, velho. Na época que tem falta d'água em São Paulo, Sombra, os caras usam a cabeça do irmão do mano pra reservatório. É sacanagem. Marcelo, água. Fala Marcelo aí. É tão gente boa. Gente fina, Marcelo. É gente muito boa. Boa. É, sangue, mas diga aí, amigo. Bom, Marcelo. É isso aí, mano. Ô, mano, vem se aceita o convite lá pra jogar na liga lá do futebol, hein, velho. Já te chamei duas vezes, você correu. Se sou eu, ele fala que é mascarado, aí, arrogante, aí quem é estrela. Escroto, nojento. Eu não. Tá vendo? Mas, pelo contrário. Se sou eu, amigo. Eu tenho que concordar aí com o ouvinte, tá? E o mano não apareceu lá na sala de jogos. Não apareceu. Não foi. Tava lá, mas se só é o Marcão. Desumilde. O Marcão tava lá. O mano sumiu. Então, agora aquela então história que o mano... Porque na sexta-noite eu tava lá jogando na cassineira, pelo contrário. Viu como é a vida, é que, bacana? Não, mas... Tava ali, hein? Não, pelo contrário. Diferente você de você... Você é arrogante do cacete. Diferente de você que não cumprimenta os ouvintes na praia, eu tava lá. Cassineira, sexta-noite tava lá jogando. Tava lá no videogame com a molecada. O ouvinte não te viu, lá. Eu não vi, mano. No resort, não vi, mas ele tava. Não vi. Na sexta ele tava lá. Ele tava a liga, assim. A liga que o ouvinte que tá participando no ar tá comentando é de algum outro ponto. O que que é? Do Cartola, a liga de futsal? Não, velho, do FIFA. O videogame. É. Ah, mas então, amigão, faz tempo que eu nem entro, cara, pra jogar. Tô numa correria nossa, desgraçada. Faz eu também, velho. Tô mais parado do que viu, velho? Ué, mas se você tá parado, que você chamou o cara pra participar? Não, mas foi na liga do ano passado. Aí eu também tá falando coisa do passado. Você tá chamando retroativo, é isso? Eu tá vou magoado. Ter que defender o mano. Vou ter que defender o mano. Por favor, Ale, defenda o mano. Porque eu passei a tarde de sábado com o mano, com as donas encrenca, tudo, né? Sim, sim. A gente fazendo gelo vioral. E pra vários ouvintes, o mano fez um desconto de R$50 a foto. Mas não foi um nem dois. Não. De R$100 passou para 50 e, fotos. E eu queria fazer também uma defesa. Que às vezes com o Benji, então deve ter R$500. Aí, o problema é você, Benjamin. Mas você pode parcelar se o seu cartão for Platinum. É, pode, ele leva a maquininha, Benji. É, agora, vocês têm que compreender também que assim, o mano ele namora há pouco tempo a moça, então ele foi pro resort, um lugar mais romântico. Mas conhecendo, lógico. Ainda não sai do quarto. Não ia ficar, não sai do quarto. Ainda tá naquele estágio coelhinho. É. Entendeu? Então não dá. Só namora há 11 anos. É, mas enfim, exato. Ô, amigão, com relação ao Corinthians aí, novamente o Corinthians fez uma partida brilhante na qual conseguimos uma vitória, mais uma, aliás, em cima do São Paulo que nunca venceu na Arena. E aí, cara? Tá, também não precisa falar isso sempre, né? O sucesso do Coringão. Não, é bom sempre frisar. Ô, velho, você acha que o sucesso do Coringão deve ser a quem? Ao Carille? Não só ao Carille, né, velho? Acho que também o time todo e ao Deus Meiro, né, velho? Também. Deus o quê? Aí, ó, chupa Lê. Deus Meiro. Chupa Lê, Deus Meiro. Porra, eu que levo zero, velho. Porra, velho, e vocês não repararam e não falaram ontem? Não sei se vocês fizeram essa análise aí no jogo. Porque o São Paulo, depois de uns 15 minutos, o São Paulo começou a ir pra cima na lateral direita, deitando em cima daquele jagunço do Paulo Roberto. E aí, quem tava na ponta direita era o Marquinhos Gabriel. O que que o Carille fez? Mandou o Deus Meiro pro outro lado e anulou toda a lateral direita do São Paulo. Mano, geralmente a lateral direita do São Paulo já costuma se anular, né? Não, a lateral já não tem, esquerda, né? Desculpa, a lateral esquerda do São Paulo, e ficou junto com o cansado do Paulo Roberto lá, porque esse é ruim, velho. Nós jogamos com 10 no domingo. Ah, então, e eu acho que esse é o único erro do Carille. Quando não pode jogar o Fagner e o Léo Príncipe tá fora de combate também, eu acho que ele poderia improvisar o Camacho ali naquela condição. Porque o Camacho é muito mais jogador que o Paulo Roberto. O Paulo Roberto é estabanado, ele faz faltas bobas, ele não tem não tem realmente aí o perfil de lateral. Mas contra o Vasco ele jogou bem. Não acho que tenha jogado. Jogou. Você lembra de bater lá que ele foi bater lá? O pênalti foi dele. Escapou a bola da mão dele na hora do lateral. Não, e outra, amigão, houve um pênalti pro Vasco naquela partida aí que o árbitro não marcou, foi uma jogada boba dele. Ele derrubou o jogador do Vasco ali numa trombada que não tinha a menor necessidade. Então é um jogador aí que realmente tá abaixo do que se espera. Agora o Camacho não. O Camacho é um jogador que entrou recentemente no time do Corinthians e modificou uma partida. Eu, se fosse o Carille, eu improvisaria o Camacho ali pra fazer as vezes ali de lateral direito. Mas, ó, amigão, Corinthians agora, quarta-feira, pega o Cruzeiro aí, mano. Adversário que o Corinthians também costuma levar vantagem, hein? Cruzeiro contra o Corinthians não dá sorte, não. Ah, acho que a gente vai deitar também amanhã, acho que uns 5-1. Eita! Um do Deusmeiro, um do Jô e um do Arana, né? Caraca. Ô, amigão, a gente pega a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, ó. A gente vê aqui, ó. Vamos lá, as primeiras posições. Tem o Corinthians com 16 pontos. Temos o Grêmio na sequência aí com 15. O Curitiba com 13. A Chapecoense com 10 e a Ponte Preta com 10. Você não pode continuar um pouco a tabela só para o meu time aparecer, por favor? Vamos lá, então. Ó. Vou até o São Paulo. Ó. Tem a Ponte Preta junto até com a Chapecoense, o fim, você vai, mano. Cruzeiro e Fluminense com 10 pontos. Aí você tem aqui, ó, o Bahia com 9 e o São Paulo com 9 também. Pronto, vai parar. Até a primeira página, mano. Pode parar aí. Pode parar aí. Falta então, um pra primeira página. Não, o décimo, RG, é o Santos com 9 pontos. Aí pronto, Paulo, agora Bahia, pode. Aí acabou. Ué, isso aí. O Palmeiras não tá na primeira? Não, não tá. Não, o Palmeiras é o 13º hoje. Mas, amigão, pelo menos tá até agora, barato, sexta rodada do Campeonato Brasileiro, temos alguns times aqui que estão surpreendendo. Por exemplo, o Curitiba é um time que tá surpreendendo. Eu não imaginava que o Curitiba pudesse ocupar aí uma zona, talvez de pódio aqui no campeonato. Ah, uma 6 rodadas. Também jogou contra ninguém, né? 6 rodadas, mas, amigão, se a gente parar pra analisar, 6 rodadas ainda é pouco pra gente fazer essa análise, sim. Eu acho. Mas tem times que estão considerando isso, Domenico. Ah, é só a 6ª rodada. Essas rodadas aqui, quem já somou ponto, esses pontos aqui vão fazer a diferença no término do campeonato. Mas faz pra aqueles times, Domenico. Faz então, pra aqueles times que vão lutar pra cair. Mas, Domênico, não só para cair, mas hoje, para quem não se recorda, o Campeonato Brasileiro, ele dá chance aí até do sexto ir para Libertadores. Então, é uma situação, cara... O ano passado, Santa Cruz também estava aí em segundo, primeiro. Estava Inter em primeiro. Mas, Domênico, os dois caíram para segunda. Isso é relativo demais, A Chapecoense, depois de tudo que ela passou, ela conseguiu ser campeã estadual, tá certo? E no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que a gente tem que ter um parâmetro aí para avaliar se o time tá bom ou não, eu acho que o parâmetro do Campeonato Brasileiro é atrativo. Você vai pegar times fortes, vai pegar times fracos. Mas, por exemplo, a Chapecoense foi um adversário que chegou aqui na Arena Corinthians e empatou o jogo. Aí você vai falar, mas foi sorte? Pode ser. Mas roubou pontos do Corinthians em casa. Então eu não descartaria, não, Domenico Gatto, times aqui como a Ponte Preta, a Chapecoense e Curitiba. Dito fazer esses o quê? Times aí, cara, não tem muita expectativa no campeonato, que vier lucro. A Ponte Preta não tem expectativa que o Corinthians tem. A Chapecoense não tem a obrigação que o Palmeiras tem. O Curitiba, ele não tem talvez aí a mesma pretensão do que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, querendo ou não, cara, esses times aqui são kamikaze, velho. Não dá pra dar mole, não. Eu não acho que esses times aqui sejam cavalo de Troia, não. Não acho que... Quem você falou? Chapecoense e Ponte? Não, Chapecoense, Ponte e cavalo Curitiba. De Troia, não. Cavalo paraguaio, mano. Chapecoense. É cavalo de Troia. Aqui, ó. Troia é aquele presente grego, né? Chapecoense, Ponte e Curitiba. Beijo grego, né? Na minha opinião... Beijo grego. Se chegar... Porque hoje a Libertadores foi... Põe 8 vagas, 7 vagas, 6 vagas. Vaga pra cacete. E ainda tem aqueles que podem chegar até na Copa do Brasil e abrir mais vaga. Então pode ser que até consiga uma vaga. Disputar título não disputa. Desculpa, é a minha opinião. Não, mas... Pode me cobrar no final. Me cobrar. Duvido que essas equipes aí lutam por título. Duvido. Me cobrem. Vaga na Libertadores tá mais fácil que a Jade Bolt, mano. Eu acho que tá. É isso que eu tô falando, ô Ale. Eu não falei que Ponte Preta, que Chapecoense e Curitiba brigam pelo título. Eu fiz uma referência a esses times aí que possivelmente eles vão incomodar times grandes que estão com pretensão de ir pra Libertadores ano que vem. Eu duvido que um desses três times aqui não pegue uma vaga pra Libertadores. Até pode ser, mas eu não acredito. Não sei. Ainda não. Eu acho que é muito cedo pra fazer um prognóstico de quem é que vai ser campeão e quem vem ganhar Libertadores. É só pegar os campeonatos passados, né? Não é o do passado. Pega os 3, 4, 5 últimos campeonatos. Vê o que aconteceu. O ano passado... Vê quem é que tava na frente, se sustentou até o final. Aquelas equipes que estavam lá. O de 2015 do Corinthians foi o Corinthians. O Corinthians foi. Mas e as equipes que estavam lá, você lembra? O ano passado, na sexta... Você mandou pegar dos últimos 5 anos, tô pegando. Ano passado, o Corinthians foi, Bernardo. Tô falando os outros... Você falou de um monte de equipe aí. O Corinthians, Coritiba, Ponte Preta, o Mano falou. O ano passado, na sexta rodada, os três primeiros, pela ordem, Corinthians, Grêmio e Inter. O Corinthians terminou em 8º, o Grêmio em 9º e o Inter foi rebaixado. Mas aí tem uma situação, por exemplo, importante. O Atlético Mineiro é um dos elencos mais fortes do campeonato. Sim. Já está 10 pontos do Corinthians. 10 pontos não é pouca coisa, né? E uma outra curiosidade interessante é o seguinte: dos 9 primeiros colocados, só um está na Libertadores, que é o Grêmio. Os outros times brasileiros não, não dão. A Libertadores estão daí pra baixo, né? Arthur! Opa! Antes de encerrar a sua participação, eu só queria destacar aqui porque tá acontecendo no STJD o julgamento do Internacional e do ex-presidente do Inter, o Vitório Pífero. Né? Tá acontecendo lá, então os auditores estão votando, daqui a pouco, eu não sei se até o fim do programa a gente vai ter resultado. Dentro dessa, desse julgamento, é, pode ou não acontecer o rebaixamento do Inter, como outras penalidades, não só para o Inter, como também para o ex-presidente do Inter, o Vitório Pífero. Vocês acreditam que vai acontecer alguma coisa? Não. Eu acredito que não. Porque no Brasil a gente vai se acostumando a não acontecer nada, né? A gente está acostumado a rebaixar de novo, vai para a Série C? Poderia ir. Poderia mas ir. Mas eu duvido. Difícil, hein? Vai ser multa e olha lá. Se fosse transferir jogador. Se fosse uma equipe sem tradição, eu até acreditaria. Uma portuguesa que nem fizeram aí. Ah, mas se é o Inter. Tá. Esquece. Diga, Benjamin. Não, mas é que tá. É humano, Sombra. Com relação aí a esse julgamento do Inter e a parada toda, na boa, cara, eu até entendo aí a alegação do Inter e tudo mais, mas a partir do momento, Sombra, que você anexa ao teu processo uma prova que teoricamente é cabal, é algo extremamente importante, que isso serviria para te inocentar de determinada acusação que você está tendo, então serviria de base para que você acusasse alguém, a partir do momento que você anexa essa prova dentro do teu processo, a responsabilidade é tua de checar a veracidade dela, se procede ou não. A partir do momento que o Inter apresenta uma prova falsa dentro de um processo na qual ele estava reivindicando algo, na boa, cara, ele tem que ser punido sim. É, chega a ser até absurdo a situação. Ai, mas eu também fui enganado porque eu repassei uma prova que me deram, etc e tal. Ué, você não checa? Você não vai ver se aquela prova é verídica ou não? Tem razão. Você vai anexar achando que o juiz é tonto? A partir do momento que você chama para ser essa responsabilidade de incrementar o teu processo com uma prova falsa, a responsabilidade é sua. Você está apresentando algo que é inverídico. Isso então, é absurdo, velho. Eu acho que deveria ser punido sim. Sigo o relator. Arthur, um abraço pra você. Ô meu amigo, deixa eu só falar mais um pouco aqui, ó, agradecer vocês aí por esses anos, vocês têm me salvado no trânsito, 2 horas de trânsito. Valeu, por dia não é fácil, então durante essas 2 horas eu vou rachando o bico pra casa, tentando ligar, né? Da próxima vez, quem sabe a gente consegue conversar um pouco mais, quero só mandar um abraço rapidinho aí pros meus colegas da Bahia, que trabalham comigo, pros meus amigos... Pô, manda umas aspirinas. Isso aí. Mandar um abraço pro meu primo Piro também, que é ouvinte assíduo de vocês. Aí também tirou uma foto comigo e o Mano no dia lá do estádio. Legal. Mandar um abraço pro Benjamin aí, não leva mal, Benja. E ó, adoro todos vocês aí. Até o Domênio. Obrigado. Até o Domênico foi emblemático. Valeu, Arthur. Eu viro o Domênico de manhã e vocês da tarde. Obrigado. Um abraço pra vocês aí. Alô. Valeu, cara. Obrigado. Vamos lá. Terceiro ouvinte no momento Sem Parar ou Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. O cara tá bom. Vai dormir, ô desgraça. Tá bocejando. Ele fica babando no sofá do mano. Peraí, deixa eu ouvir essa letra aí. Pra Domênico. Eu vou processar vocês. Chupa, Domênico. Mania mundial. Chupa, Domênico. Pega no Bilal. Chupa, eu vou pegar no... Já vou falar como pegar aqui. Ô, idiota, teu pai. Ô, alô. Ah, juiz. Alô. Juiz o Cato, o juiz também não faz nada. Olha, fêmea. Alô. Quem fala? Hoje as fêmeas são... Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem? Tudo. Ai, gente, eu não acredito. É. Ai, minha pressão tá subindo. Eu tô falando com vocês. Minha pressão tá tão próxima. Tô falando com vocês. Ai, peraí. Olha, que gostoso. Que gostoso. Olha o Vrodizia. Que gostoso. Olha, eu tô vendo as imagens. Gostoso. Ah, dá de novo. O Vieira chutando a porta do estúdio de raiva. Não, tô feliz aqui, velho. Você falou que tem uma pressão subindo, aí... Ai, minha pressão subiu, agora eu tô acalmando. Olha, meu coração tá batendo. Mas dá um... Ainda bem que se não tiver batendo, você morreu. Dá um replay nessa gemidinha. O Vieira, que é o segundo maior gay do programa, disse que quando a pressão sobe, dói a nuca, hein? É verdade, isso é verdade mesmo. Dá um replay nessa gemidinha aí, como é que é? Jesus amado. Eu percebo uma coisa. Que Domênico. Agora faz aí, Vieira, geme você agora. Não, Benja. Você vai ver o que eu vou fazer gemer aí. Tá louco. Você, qual o teu nome mesmo, completo? É Rosângela Capuano Lopes. Rosângela, você toparia participar da brincadeira de encher a bexiga? trincheira do Chile. Exatamente. É uma grande brincadeira. É uma brincadeira que eu percebi que você, por esse inicial, esse papo inicial, deu a entender que você vai bem na prova da bexiga. É promissora. Ô, Dodô. É. Oi. Ô, Dodô. Oi. Outro dia o Vieira foi fazer essa brincadeira de assoprar a bexiga. Oi. Ele caiu numa região perto da próstata. É. Olha. Eu vou te falar onde eu fui fazer a brincadeira. Olha. Não fala assim do Dodô, não, hein, bom. Obrigado. Você vai não, fazer foi a do Dodô, foi do Vieira. Não, foi do Dodô, sim, foi do Dodô. Você vai fazer a brincadeira ou não? Quer participar da prova da bexiga? Quero. Ah, a prova da bexiga é uma prova muito fácil. E tá valendo um par de ingressos. Olha, presta atenção. Valendo um par de ingressos pra festa do Energia na Véia. Viu? Opa, legal. Tá valendo também aí, olha. 24 de junho lá tá valendo na estância. Um boné do Estádio 97, tá bom? Que lindo, maravilhoso. É isso aí. E tá valendo também um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Rapaz. Tá bom? Eita, Laia, hein? E tá valendo... Boa. E ainda um kit da 99. Ô, louco! Sim. Olha, tudo isso? Eu ouvi desde o começo, né? Eu vi que tem a nova patrocinadora. Aí eu tava aqui 99, eu vou de 99, um e outro, acho que era Cards. Eu tava tentando escrever, né, pra, né? Ah, a idade já, não deixa mais, né, tá lembrando, né? Ah. Aí eu falei, aí eu não acabei conseguindo a ligação e não anotei, né, exatamente se era isso que era pra falar, né? Ah, você não conseguiu anotar? É só falar, vou de 99 Corp. É Corp, é esse mesmo nome, é esse nome que eu não tava lembrando. Vou de 99 Corp. Vou de 99 Corp. Acento no R, Corp. Adivinha de onde eu sou pra falar assim, né? Natural da onde? Corp. Santo André. Olha, mas com essa voz... Santo André, a pessoa fala meio com essa voz, né? Com essa voz linda e esse gemido, você pode ser de onde você quiser. Ela deve ter um Corp, hein, velho? Nossa, só tem, velho. Você é casada, é solteira, como é que é? Tico-tico no fubá, como é que funciona aí? Depois de 10 anos juntos, considero-se casada, né? Casada. Quantos quilos? É. Olha, olha o que você tá falando aí. Thaizinha. Pode comprometer um integrante do programa. Você falou, estando 10 anos, eu me considero casado. É. Eu tenho um brother meu, um parceiro, que namora 11, então ele é mais casado que você, é isso? Ela pode. Essa aí já pode pedir união estável, viu, Benjamin? Faz tempo. Eu não vou caguetar quem é, não, que eu sou parceiro. Ele namora há 11 anos. Ai, tá vendo. Mas ó, é muito melhor, às vezes, você namorar do que casar, sabe por quê? Porque uma dessa aí, a convivência, e tá aí alguns integrantes do Estádio 97 que já casaram e se separaram, as pessoas me disseram, falou, mano, às vezes a convivência enjoa. Pelo fato de você estar presente ali com a pessoa diariamente, muitas vezes ali você vai acabar enjoando, porque você começa a brigar. É mesmo, aí, RG? O mínimo torna-se o máximo. O RG separou acho que 14 vezes por causa disso. 14 vezes? Mas, ô, mano, você já fez o test drive? Você já fez o test drive ou não? De ficar junto um 15 dias, 20 dias? Já. Passou no teste. Você não lembra que ele ficou 6 meses lá na Austrália? Ah, é verdade. Transando com canguru e a dona Rosa. Ah, entendi. Isso. Ô, Benja, que andar que é aí o AP do mano? É o terceiro. Terceirinho. Não, mas a minha namorada não quer casar, RG. Ela que me falou. Ah, não, é? A gente precisa se conhecer um pouco mais. Ah, entendi. Um pouco mais, depois de 11 anos. E o teste? A Thaís, ela falou, a gente se conhece só há 11 anos, talvez uns 4 ou 5 anos a mais pra se conhecer. Pode ser algo assim que seja melhor pra nós. Eu falei, não, beleza, então tudo bem. Eu tava pronto pra casar. Mas ainda bem que ele não casou, porque eu tenho... Putz, ele vai me chamar pra padrinho e vai me custar uma fortuna. Ih, rapaz. Nem me fala. É melhor ele ficar assim. Mas tem o lado bom, viu, o Benjamin? Mesmo tem o lado bom. Se ele for morar junto, que eu espero que ele não faça isso, porque pelos valores e tradições da família brasileira... Vai. Né, esse negócio de... Ah, engravidou, não, casou, vamos se juntar. Não. Não, isso é feio. Há valores, há princípios, há tradição. Então não adianta ele falar, vou morar junto, me dá uma geladeira. Não vou. Não, isso aí. Pera aí, como não vai? Você quer fazer sexo, tem que casar. O importante não é casar em si. É verdade. Não, o importante não é casar em si. O importante é você falar, vou morar junto, você poderia me presentear, Benjamin. Ah, uns 140 valores, metros de porcelanato, tá bom. O Benjamin, fica tranquilo baratinho, que o mano a vida inteira falou que ele prefere ganhar um videogame do que uma geladeira. É verdade. Mas olha só, vamos voltar aqui. Você se você ver a geladeira dele aqui, você não tem a dúvida que ele prefere realmente um videogame. Dá até dó, né? Entendi. Mas deixa eu falar com a... brincadeira, Domênico. Exatamente, vamos voltar à prova da bexiga. Sim, a prova da bexiga. Então, como que é, prova da bexiga é fácil, você vai passar pelo crivo de jurados do estádio, etc, pra saber se vai ser... Se você, depois da prova, vai ganhar o par de ingressos e o boné do estádio, sim ou não. Tá bom? Você tem que ter maioridade. Tá. Vai ter que ser maior, o voto maior aqui, tá certo? Vamos lá? Tá preparado? Então, assim, prova da bexiga. Fala como se você tivesse uma bexiga na sua mão nesse momento. Imagine a bexiga. Você vai expirar, certo? Você vai puxar o ar pra dentro e eu vou contar até 8, você puxa o ar pra dentro, tá bom? Vamos fazer um teste, vai. Eu vou contar até 8, vai puxando o ar, vai. Vai, puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai soltar o ar pausadamente e no final de soltar o ar, você dá aquela gemidinha que você fez bem no início do banho, mas bem sensual. Aí vai que vai valer. Tá bom? Tá. Entendeu como é que funciona? Entendeu? Tá bom. Quer treinar ou quer já ir pro... vamos pra prova? Já vai pro pau. Vai pro pau? Vai. Vamos pro pau. Vamos pro pau ou não? Que bonito. Olha, tem que ser assim. O Vieira virou um olhinho. Vai te catar você também. Silêncio, olha, silêncio. O Vieira tá com vamos lá. Atenção, hein? Vou contar até 3 e você vai. Aí eu não faço mais, né? Você puxa em 8, tá bom? E solta. Na sua cabeça você não precisa contar. Só puxa. Puxa bem e aí solta o ar pausadamente e aquela gemida no final, tá bom? Essa é a prova da bexiga, hein? Vamos lá. Dole uma. Dole duas. Dole três, valendo! Cadê ela? Cadê a moça? Morreu. Você foi pra segurar o ar? Cadê a moça? Ela tá morta na sala. Eu tô aqui. Não, mas você não fez a prova. Você não puxou o ar. Você não puxou o ar e soltou o ar e a gemidinha. Hã? Não, ninguém ouviu. Não ouvi. Ah, mas vi, caramba. Eu vou estar aí. Isso, isso. E depois soltar a gemidinha. Você fala no telefone, não tá me vendo. Senão não dá pra ver. Vamos de novo. Você conta? Lembra daquela música da Blitz? Geme, geme. Vamos lá, atenção, hein? Você conta mentalmente, vai. Mentalmente você puxa o ar. Então, mentalmente você puxa, mas tem que fazer barulho. Tem que acontecer. Senão nós não temos como dar nota. Discreta. Não, não, não. Muito pra mandar ser... Quanto mais menos discreta for, ganha nota aqui. Calma, mulher. Silêncio. Dole uma, dole duas, dole três, valendo. Ai. Olha só, mulher, rapaz! Caraca, velho! Foi Benjamin tá sozinho, né? Pega o mano aí, Benjamin! Cuidado, mano! Cuidado! Pô, o mano olhou aqui e falou: caraca, bicho, que volumão, velho! O Benjamin Maresias, ele amarra o meião, Domênico. O gato dá dois mãos na ponta do meião e põe na sunga. Passa vergonha. Não, mano, pede então pra gemer lá. De novo. Vamos lá, então. Pede pra gemer de novo. Vamos lá, vamos dar mais uma chance pra ser melhor. Agora você tem força. Pede. Agora, olha só. Força no final pra ganhar a nota máxima aqui. Vamos lá? Pede pra gemer. Foi só um teste, gente. Isso aí foi um teste. Ela treinou, agora já treinou, tá treinada. Vamos lá. No toque de 3, hein? Vamos lá de novo. Vamos lá? Agora capricha, hein? No final é que vale a nota, hein? Dole uma, dole duas, dole três, valendo! Olha! Jesus! Eita lá! Sensacional! Oh, olha! Sensacional! Salva de palmas agora! Com direito a rebarbinha, hein? Eu começo pelo voto de. Traga o desfibrilador! Benjamin Bach, valeu! É de Benjamin! Acorda, beijo. Não, valeu ou não valeu? Ela ganha ingresso e o boné ou não? Sim ou não? Sim! Aê! Um voto sim. Mano! 10. 10. Sim, 10. Oi, sim. Mota! Simpatia. Mota! Ela cumpriu. Cumpriu? Sim. 3 sims. Vieira. Nota 10. LG, vai te catar, ó. Posso falar? O Benjamin ali demorou pra responder, porque ele teve que levar de nojo o microfone. O Vieira tá com ânsia. Ô, Sombra, o Mota. Ô, Sombra, o Mota queria fazer a. O Mota. O Vieira. Ei! Tá confuso. Tá perdido, negócio. Ela misturou sua cabeça. E aí, ô David Brasil, dá uma segurada aí, velho. O Vieira queria fazer a brincadeira da bexiga com o Viviane. Que é isso? Vai pra lá, velho. É. Vai lá, ô. Eu vi assim. Bora, mas acho que já passou, hein? Tem 1, 2, 3, 4 sims. Olha, LG. Pelo gemido, nota 11, velho. Ah, então sim. Olha. Ale Oliveira. Pelo amor de Deus, Rosângela Imperato. É. É isso. Sombra. 10, você ganhou. Olha os caras, mulher. Olha os caras, obrigada. É um par de ingressos pra ir na festa junina da Velha, dia 24 de junho, na Estância. Quem e também sabe, ganhou um boné. E um boné aqui do estádio, tá bom? Não, ganhou também um kit. Ah, ganhou tudo. Ganhou um par de vouchers do McDonald's. Pera só um pouquinho. Não, pera. Ah, eu não acabei de falar calma. Que você ganhou. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Você ganhou um kit da 99. Você ganhou também um par de ingressos pra festa junina do Energia na Veia, dia 24, lá na Estância Alto da Serra. Ganhou tudo, velho. Certo. Passa aqui em 3 dias úteis na Avenida Paulista, 1439, nono andar, tá bom? Tá, eu já sei onde que é. E também. Qual que é o teu time? E se quiser a cerveja, é por minha conta. Transarino. Não leva mal não, velho, mas uma mulher que geme desse jeito merece. Deixa eu te perguntar uma coisa, o RG tem chance? Tá, olha, eu dispenso a cerveja. Tá, mas o RG tem chance, o RG? Tem sim, ué, por que não? Qual é seu tipo de homem? Hein, qual é seu tipo de homem? Meu tipo de homem? É. Namorado do RG. Quando... Na ligação anterior, vocês estavam cantando a música do AGT, né? Deixa eu te amar. Deixa eu te amar, né? E quem regravou essa música? Ai, meu pai, Diogo Nogueira. Ai, meu Deus, ele é muito gostoso. A cara do RG. Ele é isso, mulher. O estranho lembrou bem. O RG é muito parecido com o Diogo Nogueira. Já fez cover. Assim eu vou dar outra gemida. Vai. Ele é muito gostoso. O RG é o cover do Diego Nogueira. E agora? Me ajuda aí, Benjamin. Ai, meu Deus. Rosângela, vai pra cima, RG. Oi. Rosângela. Tá te ouvindo, tá falando, Rosângela. Se esse Diogo Nogueira, eu não sei quem é. Sabe sim. Mas vamos supor não, que acabou. Ai. Não conheço. É, mas vamos supor, acabou o show. Ele olha pra você na plateia e fala, vem lá no camarim, aqui. Você iria? Eu vou. Eu fui no show dele, que foi no Citibank Hall, né? E aí? Mas, foi muito bom o show. Você tentou ir no camarim? Assim, não, eu não. Acabei não tentando, porque sabe aquela confusão? Aquela fria, já tava tarde. Eu falei, não, né? Se fosse... Mas se ele me chamasse assim, né? Especialmente assim, pra não, porque tinha que ficar vamos lá esperando, então, aquela coisa. Mas se ele me chamasse lá, nossa, gente, você olha. Ô, Rosângela. Ai, Rosângela, é o seguinte. Não, mas você entrou mas no camarim. Eu falei, né, olha aqui, ó. Deixa eu imaginando, vai. Eu você, entrando no camarim. Você entrou no camarim. Só um minuto. Na minha frente. Você entrou no camarim e você tem 3 palavras pra falar pra ele. É só 3. O que você fala? Vai. 3 palavras pra falar pra ele. 3 palavras, pensa. 3 palavras, não é frases. Não precisa nem falar, velho. Vai. 3 palavras. Isso. Rápido. Tempo. Me engravida de gêmeos. Hã? Me engravida de gêmeos. Aí é 4. Ah, é. Ah, nossa senhora. Me engravida de gêmeos. Não dá. Lindo. Lindo. Lindo. Gostou. Só lindo? Lindo, gostoso. Não, troca as 3 palavras por uma frase. Uma frase, vai. Então vai. Porque fica uma frase. Assim, vai. Tá, então. Uma única frase que você falaria. Uma frase é melhor, assim. Você é maravilhoso, cantor excepcional. Já foi 2. Um tesão. 3. E eu quero um abraço seu. Nossa, que decepção. tá. Nossa, o Brasil inteiro agora. O Brasil inteiro agora esperando você falar, entrar no camarim e falar, Diego, ou como é, Diogo? Pô, Diogo te quero, Nogueira. Cara. O Diogo te não quero, é agora. Ela é noiva, Benjamin, não pode. Não, ah, mas isso não, é uma suposição. Até aí o Mano também é. Tá. É uma suposição, é suposição. Não. Diogo Nogueira. O Diogo Nogueira. Ó, quer ver? Pergunta pro... Eu tô recebendo muito. Olha aqui, pergunta aqui pro Vieira. Quer ver? O Vieira entra no camarim do Diogo Nogueira. Fala, o que, que o Vieira falaria, Mota? Ah, te quero agora. Vai te catar. Em três palavras. É, mas é. Ô, Rosângela, me tá faz mulher. Sabe me que o Vieira diria? Ô, Motinha. Bate. Motinha, me o Vieira ia falar. Passa essa cueca úmida em mim. Ah, que isso? Deixa eu lamber seu mamilo. Que isso? Ó, tá cheio de Twitter. Vieira, a boiola. Ô, mano, tá cheio de ele Twitter. Fala bem que me deu um, mano. É, então me faz mulher. Ele vai falar. É, eu vou falar que eu vou fazer mulher aqui, viu? Ele canta na música da GP, né? Ah. Ele, né, quando ele canta essa música que ele né, deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, né? Aí ele faz aquele movimento assim, né? De cintura. Assim, nossa, é muito gostoso. Ah, é muito o Vieira lindo, fica úmido nessa hora. Ai, meu Deus. Ô, Rosângela, o povo quer saber o seu Instagram. O povo é o Vieira, tá lá. Não, o povo. Ai, amor, eu não tenho. Ô, Sombra. Oi. Eu sou meio velha pra essas coisas, sabe? O que é velha? Quantos anos você tem? Eu tenho 54. Ah, e aí, RG? Me chama de lobo mal porque hoje eu vou comer a vovozinha. A Lê já respondeu, velho. Eu sou meio assim, eu não tenho muita paciência pra essas mas coisas. Mas você tem Facebook, sabe? Né? Também não. Ah, para. Tem sim, que da outra vez a gente entrou. A gente entrou. É. Ó, o Diogo Nogueira não, é um soco na nossa autoestima, porque ele é bonito, bem joga bola. É. Ainda bem que ele não joga mais, porque senão, né, a gente não ia conseguir, né, conhecê-lo como cantor, e ele tá, né, assim, tanto na mídia como, né, como jogador, né. Tem um programa dele na TV Brasil, sobre a Gamboa, na rede TV, na TVT, né. Nossa, repete, porque, né, de anos, 7 anos que faz esse programa, mas todos eles, assim, eu fico assistindo, tanto pelas entrevistas que ele tem, né, que ele faz, né, pelas pessoas, os compositores, tudo, e por ele, porque, ai, gente, ele é tudo de bom. Ele é Eliana, né? É, não, ainda bem que eu gosto. Oh, ainda bem que o meu Eliana, esposo, ele tem ele lembra o jogo. Você tinha namorado, agora tem esposo? Não, 10 anos, você quer o quê? 10 anos, claro. Eu não sei como, né? Né? Ele não é meu primeiro marido, ele é, né, eu sou separada, tudo, né? Ele é o 10 anos, ele não fica com, né, ciúmes? Convive. Não fica, ele é muito de boa, ele fez questão de nós vimos no show do Diogo Nogueira, ele sabe o que eu falo, ele sabe o que é, assim, né? É só uma transa, né? Uma coisa assim. Eu assisto o programa, tudo, ele fala, vai começar, ele é muito de boa. E ele parece, assim, tem um jeito do Diogo Nogueira, cabelo, né, assim, raspado, moreno, assim, sabe? Ô, Rosângela. Ele é lindo, lindo como? Fala, meu amor. Rosângela. Eu achei você aqui, numa mídia social. O Vieira tem isso também, ele tem um tesão pelo Van Diesel. Uma vez o Vieira contou pra gente que ele sonhou que transou com ele no Velozes e Furiosos a 200 por hora. Sentado no câmbio. Ele tá longe, por isso que ele tá falando isso. Depois que eu me separei, antes de conhecer esse namorado, esse marido agora, né? Eu fiquei ainda assim, curtindo as baladas e tal, né? Eu conheci um rapaz, assim, gente, só olha, ele é muito parecido com o Van Diesel, muito parecido. Com o Vin Diesel, né? Pô, muito apresenta pro Vieira, pô. Musculão, sabe? Assim, gente, olha. Você pegou? E muito bom também, sabe? Mas você pegou, um Rosângela? O Vieira falou que a 200 por hora ele faz coisas que nem o Van Diesel, eu acredito. O Vieira. Vai te catar, eu, narigudo. Ô, Rosângela, o papo tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Você encheu uma bexiga legal aqui no estádio 97. Tá, deixa eu falar uma coisa. Olha, deixou o tricô maravilhoso, hein? Tricô? Você gosta? É bom, né? Divino, maravilhoso. Divino. Eu trabalhava numa empresa quando o banheiro era interno, assim, né? Certo. Né? Uhum. Olha, se tivesse o fricô nessa época, ninguém ficava com vergonha. A gente ficava lá nas reuniões, gente, o que a gente compra, né? Negócio pra jogar no ar, né? A gente tentava fazer cocô, né? Em outro lugar, ai, né? Porque, ai, né? Ai, cagou tudo. Né? Em outro... É, cagar no bar. Jeito, né? É, isso mesmo. Na hora do almoço, cagar no bar, a gente tem que fazer reunião. Não! Pega o nível aí, por favor. Faz encher bexiga de novo, Domênico. Alguém pega o nível. É, velho. Deixa ela falar que o fricô funciona. Mesmo. Se tivesse mesmo, fricô nessa época, a gente não passava, né, tão, né, tão aperrengue. É só borrifar. Assim, né? É. Nossa, é muito maravilhoso. É isso aí. Bom, eu já ganhei o pau de vouchers do McDonald's, né? Então eu vou do kit Bozano, não, né? Não, peraí, ô Rosângela. Fala. Oba, dá um kit da fricô pra Rosângela também. Opa, opa. Bem, valeu, hein? Tudo, valeu, muito tudo, obrigada. Mulher, muito tudo. Obrigada. Ai. Não sei cagar no muito bar. Muito obrigada. Eu gostaria de... Ô Sombrinha, eu só gostaria de fazer uma pergunta para o ouvinte. Aqui do estádio, quem que ela visitaria o Carmarim? Do RG? Carmarim? O Camarim? Carmarim? É um Carmarim? É um Camarim com karma? O que que é, Benjamin? Um Carmarim? Ela visitaria o RG, o Domênico, o Sombra ou o Alê? Olha, Benja. Eu... Tem um mano também. Visitaria com todo prazer do Dodô, porque nós somos obrigado. Do mesmo time. Aê, Dodô, leva aqui a sua, Dodô. Obrigado. Desse mato não sai coelho. Se vocês me perguntaram, mas é o campeão do século. Obrigado, 20. Meu amor, é nóis, você é inteligente. É o, né, o campeão mundial de 51, o primeiro campeão mundial, deixou, né? Pai, que seus trouxa. É isso aí. Sim, então, é com todo prazer, né? Eu posso ganhar aqui o Bozano também ou não? Já ganhou, amor. Você já ganhou tudo. É tudo. Não, Bozano, mas eu não vou falar, então não precisa tá bom, falar, então você ganha. Falar, a prova falar. Da bexiga, você ganhou tudo, mulher. Ah, então tá bom. A sua nota, não? A sua nota deu direito a todos os prêmios. Nossa, Deus, tá opa, louco. Valeu, então. Valeu, um beijo. Beijo, obrigado. Tchau. Até mais, beijo, tchau, tchau. Obrigada, Sombra. Oi, oi, oi, oi. Eu não sei se vocês falaram aí, mas eu tô vendo uma notícia no UOL agora que o São Paulo tá contratando um zagueiro, vocês viram? Quem? Sim. O Polenta? Polenta. Não, não, é o zagueiro equatoriano, zagueiro Robert Arboleda, que joga na Universidade Católica de Quito. Ah, tomara que seja um bom zagueiro. E o Polenta, Benji? Polenta? Polenta, você come com feijão, com arroz. Ah, frita. Sim. Diego, é uma polenta. Polenta fina. Polenta é bom, polenta é bom. É Diego Polenta do Nacional do Uruguai. Ok, a gente já vai falar disso, mas agora eu tenho que falar aqui do Sem Parar, porque nós estávamos no momento Sem Parar. Pessoal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Isso mesmo, você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida... No seu tempo, um abraço pra Sobra. Priscila, pro Jeová, Grande todo o time do Sem Parar. O Jeová, que eu acho, é santista. Informação. É. Informação? Manda, Mota. Então, informação. Acabou o julgamento do Inter, viu, Som? Acabou? Acabou. Leva a multa e é mantido na Série B. Falei pra você. Conta uma novidade. Vergonha, mano. Ô, mano, e o mais vergonhoso ainda 720 mil de multa. O mais vergonhoso ainda são os colorados. Eles estão comemorando a permanência na Série B, velho. Mas a fase de pensar que ia pra ser. Mas é o torcedor. Mas aí sim, né? Ah, o cara fase dos caras é essa, velho. Porque ele foi mantido na Série B. Tem que comemorar, né? Ué. E ela o ex-presidente lá, né, o Vitório Pífero. Isso, foi também condenado aí a 540 dias e multa de 90 mil reais. Ele não pode exercer. Né? Quanto foi a multa? Tem a multa aí? 720 mil. Só? Pro Inter. De brincadeira, pô. Ué. Olha, então, aqui no Brasil não tem, desculpa dizer, velho. O que esse mano falou? 720 mil pra um time. Você tá de brincadeira. É nada. Aqui no Brasil... decisão, Domênico, mostra que vale a pena você fazer falcatrua. Então, sabe? É, sempre assim. Sempre assim. É brincadeira o que tá acontecendo, velho. É. Sabe, o time burla um negócio, sabe, tenta fazer com que uma agremiação seja colocada rebaixada na Série B, rebaixada lugar, de forma desonesta, essa é a palavra, desonesta, e o que quiseram fazer com o Vitória aí, E o Inter não acontece nada, velho. Continua a Série B, paga uma multinha de 720 mil. Isso tá de brincadeira. Ô, Domênico, aí, muito fácil, é muito fácil e simples a gente culpar o laranja. Amanhã, se eu parar numa blitz, por exemplo, com um carro roubado, eu posso chegar e falar, gente, eu fui enganado, o cara me deu esse carro aqui, exato, eu nem conheço o cara, é, ele me deu esse carro para que eu pudesse dar uma volta, ele falou que eu podia passar o final de semana com esse carro e eu não sei a procedência. Aí o policial vai olhar para mim e falar, nossa, que pena, você também foi enganado, então continue a sua viagem, deixa o carro aqui porque é roubado, viu? Continua a sua viagem, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa idônea. Tá errado, gente, a partir do momento que eu assumo a responsabilidade de pegar um carro de alguém, exato, se eu não souber a procedência, eu não vou pegar. Boa, mano. Porque se eu parar numa blitz aí e esse carro tiver algum problema, eu que vou estar dirigindo, eu que vou estar conduzindo o veículo. Entendeu? Mas, então é uma situação que é muito fácil no Brasil a gente responsabilizar um terceiro, colocar a culpa num laranja e nada acontecer. Tem razão. É uma vergonha, né? Mas, ó, mano, o que esperar do Brasil, velho? É. O Brasil, não. Você viu aí, o que aconteceu aí? É o país da impunidade. Não adianta, velho. Qual é estranho? O que você pensa a respeito? Qual é estranho? Você não tá falando? Fala estranho. Ah, tá vendo? Não, com relação, você tá olhando pro bar, velho. Oh, estranho, com relação ao Inter. O Inter não pegou punição, vai pagar 720 mil e continua na Série B. O que você acha? Você falou, estranho, o Mota respondeu, não sei porquê. Mas isso daí já era esperado, né? Mesmo caso aí com o Fluminense, que subiu da terceira pra primeira. É, já era esperado aí. Time, dizemos que tamanho grande, né? Eu acho que a justiça aí desportiva não rebaixaria, mesmo com provas e mais provas. É. Aliás, estamos acostumados já, né? A prova agora virou brincadeira, não tem nem mais o que dizer. Ô, Benjamin, eu sei que você tem um recado importante do Extra para passar para os nossos ouvintes. Por favor, narigudo. É, Benjamin, você que tem um recado importantíssimo do Extra, fala aí com os ouvintes, velho. Você tá também metendo pilintra, hein, até aqui no programa. Ê, pilintra. Na praia, não, sabe por quê? Rapaz, fui tomar uma água, não posso tomar uma água. Não, é que na praia o Benjamin já dá um relo nos ouvintes, velho. Agora aqui também. Olha aqui, o Festival Automotivo começou no Extra. Ganhe 20% de desconto nos itens anunciados, pagando nos cartões Extra. E olha só, amigão. Confira nossas dinâmicas semanais, especialmente para você, aproveite. Pneus aro 13, a partir de R$ 159,90. Pneus Pirelli, 185 aro 14 Evo, por apenas R$ 289,90. Pneu Altimax aro 15, por apenas R$ 299,90. E na compra de 4 pneus aro 16 ou 17, ganhe um conjunto com 3 malas Paris. Não acompanhe as calotas, tá bom, amigão? Então já sabe, acelera pra economia Extra, Chuck! Legal, legal. Tem notícia aí do Palmeiras, Motinha? Tem. Tem? Ah, aí, Palmeiras. Aleluia! Então, Domênico, tudo indica aí que realmente o Palmeiras tá fechando com o Bruno Henrique, né? Ex-Corinthians. Certo. É. Corinthians. Era essa a notícia? É, ué. Fala mais uma então aí. Pelo que amor, isso? Fala que você deu no ali, que velho. Isso? Não, o Sombra não, perguntou fala pra você. Mais uma, velho. Que isso? Ficar criticando, velho. Vai, velho. É grosseiro você. Ô, velho, vai, velho. Vamos falar do São Paulo, então. Eu tô falando, notícia. Você vai ver como ele é tendencioso? Agora, como ele é São Paulo, ele vai vir com 37 notícias e meia. Ah, ele veio com a notícia. 37, você quer? Ele veio com a notícia de 72 do Palmeiras, pô. É. Ué, foi falado hoje. Todo mundo tá sabendo hoje. Ué, você queria que eu falasse ontem? Mas, tipo, vale a pena ver de novo do estádio? Ah. Já foi falada a notícia e fala de novo? Eu não sei se você sabe. O rádio é, né? A audiência rádio. Ah, esqueci, Zé Silvério. Então, prazer. Então vai, Mota. Se eu não sabe ditado, vai. Nossa, que porrada, hein? Olha, o Betis teria aceitado a proposta do São Paulo, viu, chefinho? Pelo Petros, de 2,4 milhões de euros por 50%. Tá. Agora, o Betis está esperando aí garantias bancárias. Ah, mas isso arruma fácil. Eu só espero que o São Paulo pague aí aquele direito de arena que o Corinthians também tem pela formação do jogador. Porque Lucas, que já foi vendido há muito tempo, o São Paulo deu um pilinho. Ô, mano, nossa, o Corinthians já pagou a conta de energia lá do estádio? Ainda tua conta. Ai, deitou. Não, tem espuma do carnaval. Conta. A espuma você trabalha do carnaval. Na Eletropaulo? Você trabalha na Eletropaulo? Que isso? Tá te cadeira, hein, mano? Vai juntar dinheiro pra pagar o estádio, mano. Nossa! Antes de mais nada, pague o que vocês devem com relação ninguém ao ninguém deve pra você, velho. Deve sim. Não deve, deve nada. O São Paulo tá vendo se vai fazer uma doação. Não, doação vírgula. Ninguém doa R$1 milhão. Ué, vocês ninguém, não conseguiram filhão. Provar na FIFA. Não provaram o teu furico. Não, não provou. Tanto, não tanto provou. Que o São Paulo... Não. É, não provaram o teu furico. É, tanto furico que o São Paulo tá aqui, vai doar R$1 milhão pro Corinthians. Vai porra nenhuma, vai pagar mesmo. Vai pagar em juízo, inclusive. Mas vocês não provaram na FIFA. A FIFA falou, vai não lá provaram, porque o São Paulo... O São Paulo viu que ia feder e falou, acho... Corinthians, vamos fazer um acordo aí. Ah, tá bom, falou. Eu acho que o Roberto ligou pedindo, passando o chapéu lá. É, depois... Aonde? É. Pra... Quem passou o chapéu foi vocês em 35, quando o Corinthians e o Palmeiras fizeram o jogo das barrigas. Mano, aperta F5 inventa, aí, mano. Vai. Aperta F5 aí, mano. Isso chama-se história. Ah, então não fica inventando história, então. Vai, mano, a moto, mais 36 notícias, vai. Vai, 36? Então deixa eu ver aqui. Júnior Tavares realmente recebeu uma proposta do Ajax, chefinho? R$30 milhões. Ah, não, é o dia da marmota, não é possível. Sério? Eu tô ouvindo as mesmas notícias de novo. Eu tô falando, então quer vender o jogador? O dia da marmota. O vento das notícias, você anota e repete? O que, que é isso? É o Louro José? Ai, não, aí tá deitando. Agora eu quero ver se o Cláudio Mota então, não, mas é primeiro, macho. Primeiro você devia ter ouvido, então, no começo. Sabe o que você faz, Sombra? Grava o vento. Betis, falou? Falou. Mentira, grava falou, o Bento. Nossa, vai querer deitar agora. Pega a gravação aí, trouxa. Grava o Bento e no fim do programa você reproduz. Nossa. Não adianta ter xilique. Ai, ai, ai. Eu ai, falei ai, do Betson no começo. Chama a costureira. Eu falei do Betson. Falou. Falei. Para, ô. Chama a costureira porque o Mota perdeu a linha. Falou nada. Gente, só um minuto. Ah, o que falta... isso? Ela está descontrolada. O que falta pro seu Cláudio Mota agora é personalidade. Porque quando sou eu, ele xinga, ele grita, ele ofende, ele parte pra agressão física. Também, né? Agora com o Alê você pipoca. Ah, mas não. O Alê eu gosto. Ih, ah, então chupa, otário. O Alê eu gosto, tô mas pegando. Mas tá fazendo um grande trabalho, Mota. Mota. O Alê eu gosto, eu tô pegando. Mota, vamos não, lá. Pegando mas... também eu acho que é exagero. Quais falta um pouco de informação, não talvez. Não vou dar mais notícia nenhuma. Pergunta pô, nenhuma? Você não deu uma até agora, pô? Nossa. Tá deitando. Ai, não, vai, toma, trouxa. Seu papagaio senta do no colo do Alê aí, ô trouxa. É, sento mesmo, que aí tem conteúdo. Então senta aí, trouxa. Não, não senta. Não. Vamos evitar isso. Olha, tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp, que vem no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Aí, Ale, pedi uma coisa, pedi um favor. Ai, vai você deitar, criticou vai o Corinthians, deitar. Corinthians tá voando. Você criticou o Jô, tá voando, fazendo gol todo clássico, todo jogo. Você criticou o Romero, o cara tá voando, domina a bola que vem da lua. Agora faz favor pra gente, vai. Começa a criticar o Mota pra ver se ele melhora também. Valeu. Que isso! Ah, vai descatar o trollado. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá deitando, critica a minha. Olha! Ô, Sombra. Oi, diga, mano. Malcriamento, como diga, diz aí, é, inclusive, aqui eu gostaria de passar a informação referente ao Coringão. Porque a Conmebol definiu aqui, Sombra, os potes da Copa Sul-Americana aí pros confrontos aí que acontecerão nas próximas rodadas. Tá vendo? Aí. Quando vem alguém que tem informação de fato, coisa nova. Deu uma deitada, né? Não, imagina. Mas, ô Sombra, importante, o sorteio vai acontecer... Né? O sorteio vai acontecer aí na sede da Conmebol ali no Paraguai a partir das 19 horas aí de amanhã. O Corinthians, ele tá no pote 1 e ele pode enfrentar os adversários que estão no pote 2 aqui, ó. Vou colocar aqui Só um detalhe. No pote 1, tem 8 campeões de Libertadores. Sim, porque inclusive os times que foram eliminados precocemente da competição voltaram pra cá. Ó, você pega ali, ó. No pote 2, Benji, o Corinthians, ele pode pegar o Cerro Porteño. Soletri. É. Não, mostra os times que estão no pote 1. Pra você não, ver. Então, ó, o pote 1, ó, tem o Estudiantes, tem o Tucumã, tem o Flamengo, a Chapecoense, o Iquique, o Independente Medellín, o Independente Santa Fé, o Júnior, que deve ser aquele Júnior de Barranquilla, né? Tem o Libertad do Paraguai, o Olímpia também do Paraguai, o Sol de América também, do próprio Paraguai, esse aí eu não conheço, o Arsenal da Argentina, a Católica do Equador, o Corinthians, o Boston River do Uruguai e a LDU. No pote 2, que são os adversários que o Corinthians pode enfrentar, temos o Cerro Porteño, o Racing, o Independiente, o Oriente Petroleiro, o Nacional Potosí, o Huracán, o Fluminense, um dos brasileiros, o Fuerza Amarilla, o Sport, que é o outro brasileiro também, cara. O Nacional do Paraguai, o Cali da Colômbia, o Bolívar, né, da própria Bolívia, o Palestino do Chile, o Patriotas da Colômbia, a Ponte Preta... Tem alguma coisa errada. Caraca, não acaba! Não, peraí, tem alguma coisa errada. No meu... No não, meu... é só pote 2. Não, não, mas no meu pote 1 tá o Fluminense, não tá no pote 2, não. Mas vocês trocaram os potes. Fluminense no pote... é, não, não, tá aqui, ó. No meu... Alguém pegou o pote de alguém aí. Mas nesse o meu pote tá aqui, aí o Fluminense também... pode cair na... Não, é só pra esclarecer aqui, o Fluminense no meu pote aqui tá no pote 2. Inclusive no... serve como um dos adversários do Corinthians. Né? No meu tá no pote 1. Vixe, então eu vou confirmar aqui. Olha tá aqui, bom. Ó, meu pote 1 tá aqui, ó. Tô com informar, eu tô com né? aqui, ó. No pote do Corinthians também vai as ofertas. Pelo menos a gente sabe que é pote 1, pote 2, Sul-Americana. Olha aqui. No meu pote 1 tá Corinthians, Fluminense, Flamengo, Chapecoense, Independente, Estudiantes, Atlético Tucumã, Racing, Júnior Barranquilla, Santa Fé, Independente Medellín, Deporte Iquique, Olímpia, Libertad, Cerro Porteño e LDU. Esse é meu pote 1. Os brasileiros no pote 2 são Sport, Ponte Preta. Então, eu tenho o Fluminense no pote 2, mas eu vou averiguar aqui e daqui a pouco a gente traz a informação correta. Mas o Fluminense tá certo, ele pode ir de um pote pro outro, foi da C pra A. Também, né? É verdade. Ele pode ir do pote 2 pro pote 1. Esse aí faz o que quer. Eles têm um habeas corpus de pote. Eles estão no stand-by. Habeas potes. E tem também, a Sombra, o que tá no Inter. Como assim? Como assim que tem no Inter? William Pote. Meu Deus. Lamentável, hein, RG? Não. Que RG? Tava demorando. Esse é o Estádio 97. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Tem mais mensagens aqui no oferecimento da Nissan? Faça um test drive, porque quem testa compra a Nissan. E também da Exeg, formando o melhor em você. Boa noite, amigões. Alguém aí manja de lei trabalhista? Sabe me dizer se o 13º do campeonato cai em dezembro? Um abraço. Felipe Bueno, aqui da Zona Norte de São Paulo. Vai, Corinthians. Jorrada no Domênico, hein? Nossa, foi bem agora, hein? O cara foi bem. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. O time do São Paulo no primeiro tempo contra o Corinthians parecia o time do Alê lá no resort. Perdeu de todo mundo, de 5, de 8, tinha pra todo tipo. Ih, deitou no Alê agora, hein? E pior que não é mentira não, viu? Era ruim, hein, Alê? Nossa, parecia um montão de Romero, meu time, isso é louco. Colheram bem, foi o Mota, né, que me botou no time? Se fosse, tava boneco, porque o Romero é mito. Qual era o nome do seu time? É, quis pariu, né? Como é? Tá louco, Gatsuporra. Gatsuporra. Quis pariu, seu louco. Gatsuporra. Mas o Alê, ele corrigiu o rumo. Alô, Romito, artilheiro da Arena Corinthians. Essa é especial pra você. Eu vou te consagrar, nego. Vem comigo e brilha. Sou Romero, sou artilheiro. Sou goleiro, jogo mais que o Alê. Sou Romero, sou artilheiro. Sou goleiro, jogo mais que o Alê. Jogo no timão, sou seleção, já tenho dinheiro. Sem o microfone, quero muito mais. Quero a faixa 10 no Paraguai. Gol de carrinho tem todo dia, que alegria. Porque sou estrangeiro. Jogo na lateral, deito nos corneteiro, neteiro, da bola sou rival, porque sou estrangeiro. Jogo na lateral, Estádio 97, deito nos corneteiro, neteiro, da bola sou rival. Acho que você se redimiu. Parabéns, Ale. Parabéns. Tem que parabenizar o Bruno Bittencourt, que me consagrou no áudio aí. Até o Mano tá te parabenizando lá. Gostou, né, Mano? Chupa, Mano! Não. Apesar de você ter sido irônico, você não pediu essas desculpas do coração, mas eu vou aplaudir sim, porque você mandou bem. Parabéns, Alexandre Oliveira. Aê, tamo junto, Mano. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. E aí, galera, olha... Eu acho que é um pouco de oportunismo de vocês falar do Gabriel no Palmeiras. É, ninguém fala que os empresários dele pediram 18 milhões de reais para ele ficar no Palmeiras, porque eles viram que Felipe Melo já estava para ser contratado e deram linha no Pipa, porque sabia que ele ia ser a terceira opção. Aí você acha que o Corinthians comprou o Gabriel por 18 milhões? Claro que não, foi pelo preço anterior que estava pré-acordado. E outra, Matheus Salles, esses caras, se você for ver no começo do ano, tinha 6, 7 volantes, não tinha como você não liberar esses caras. Agora que aconteceu as lesões, acontece, é imprevisto. Mas como você vai manter 6, 7 volantes num elenco? É complicado. É, você foi bem, observou bem aí, não, o bem Domênico observado. Se equivocou na observação dele. Não, me equivoquei, eu tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido com relação ao Gabriel. Isso eu tinha certeza. Mas eu achei que foi uma sacanagem do empresário dele, não sei se foi dele também. É que ele queria jogar, com o Palmeiras, né? Porque é o seguinte, o Gabriel não era porra nenhuma no futebol. É verdade, não era porra nenhuma. Ele veio pro Palmeiras e ele apareceu. Ele foi campeão brasileiro, meu amigo. Entendeu? E aí? Aí chega no começo do ano, pede uma fortuna, porque o empresário sabe que vai contratar o Felipe Melo. Baita sacanagem. De seja de quem aí, for, se é empresário, se é jogador que não quis ficar também, dane-se. Agora, não vamos esquecer, gente, porque agora paga de gatão aí no Corinthians, aquela coisa toda. Mas esse mesmo Gabriel, tem um vídeo dele rolando lá na época, ficou xingando a torcida do Corinthians, o cacete é quatro, ninguém fala, né? Hoje a torcida do Corinthians idolatra o cara. Com relação ao Gabriel, eu lembro que naquela época não tinha sido o valor que emperrou a negociação, não. Porque esse jogador aí pertencia ao Monte Azul e o Palmeiras não quis comprá-lo. O Palmeiras parece que quis renovar o vínculo de empréstimo que tinha. Isso. E aí o Corinthians chegou com o Tinguá lá e pagou. Isso. Mas não é essas cifras aí que, acho que não, o ouvinte acabou de falar. Mas ele pediu essa quantia, mano, de... Não, ele pediu uma grana, mas, viu? Domênico, pediu uma grana alta. Mas, Domênico, ele sabia que o Palmeiras aí, diante dos reforços que estava trazendo, ele não teria talvez a condição de ser titular. Inclusive, ele nem vinha jogando. Ele tinha ali, talvez, uma participação aqui, uma participação ali. Mas ele não tinha uma sequência como titular. Não tinha, então, porque o Eduardo Batista não queria. Então, né? Mas é que tá. Ele vem desse cenário, sabendo que se ele permanecesse no Palmeiras, a chance dele jogar seria mínima. E vendo a possibilidade de jogar no Corinthians, ele acabou, talvez, optando. E o Palmeiras também fez grande questão de segurá-lo, porque o Palmeiras, se quisesse, teria comprado o jogador em definitivo. O Palmeiras optou por não comprar. Porque o Palmeiras, ele queria até permanecer com o Gabriel lá, mas renovando o período de empréstimo. E a Monte Azul falou, opa, desculpa, meu negócio é vender. Tá, o Corinthians mostrou interesse. Não, mas peraí, mano. Mas não é o Palmeiras que não quis. O Palmeiras procurou ele várias vezes, que eu fiquei sabendo. Eu li sobre isso. E a grana que estavam pedindo é um absurdo. Era um absurdo. Ah, é? Opa! Pega as manchetes da época lá, é que passou o tempo, as pessoas acabam esquecendo. Era um absurdo que o empresário dele, ou não sei quem cuida do plano do futuro do jogador, que estavam mostrando pro Palmeiras, era uma coisa absurda. Acho que é quase perto disso que o ouvinte falou. E o Palmeiras falou, pô, vou contratar um cara com esse valor? Tem empresário que às vezes faz bobagem. E aí o que aconteceu foi assim, o Corinthians, eu duvido que pagou isso. Mas duvido, porque pagou muito menos. Porque ele ficou sem espaço. Mas, assim, ele ficou sem espaço no Palmeiras. E aí acabou indo pro Corinthians, claro. Todo mundo vê, o Palmeiras compra um jogador por dia. É, então. Palmeiras gasta 3 milhões aqui, 4 milhões ali de euros, 5 aqui, folha salarial de não sei quanto, pagava todo 1 milhão arrancar, né? Pro Lucas Barros, isso pagava 1 milhão pro Lucas Barros. Aí você acha que o cara vai chegar lá e vai falar, não, pô, eu quero uma mixaria. É normal, cara. E sem contar, bem, mano, mas o Palmeiras não quis pagar essa quantia no Gabriel, mas tá pagando agora no Bruno Henrique. Ele não dançou, ele foi pro Corinthians e tá jogando uma barbaridade. Mano, o Benjamin, não é isso que eu falei, dançou no sentido, não é de dançar, é muito pelo contrário, tá indo bem, tá bem no Corinthians. Não é isso? Eu falei que dançou no sentido de ganhar a grana que ele queria. O Palmeiras não pagou, eu duvido que o Corinthians pagou. É isso que eu tô falando, que ele dançou. Dançou sentido monetário. Futebol, ele tem pra jogar. Ele jogou no Palmeiras bem. Jogou muito bem, aliás. Apareceu no futebol, no Botafogo. Certo, Sombra? Foi lá que o Palmeiras viu, sim, a oportunidade de trazer e trouxe ele junto com o Lucas. Quanto o Corinthians pagou? Quem levou ele pro Palmeiras foi o Oswaldo de Oliveira. Hein, Benja? Exatamente, porque tinha trabalhado com o Oswaldo, isso mesmo. Quanto o Corinthians pagou? Um kit Bozano e uma oferta do McDonald's. O Corinthians pagou pouco. O valor muito, que eu sei. Pouco. O valor que eu sei foi 10 milhões. Acho que foi menos, hein, Benja? 10, então. 10 milhões. O valor que eu tenho. O Corinthians não tinha esse dinheiro pra pagar no Gabriel, não, hein? Olha. O valor que eu tenho foi 10 milhões de reais. De reais. E você tem aonde que você ficou sabendo? Não, o valor a informação que, ele ficou que eu tenho foi 10 milhões de reais. Então não foi pouco. É, a informação aqui, ó. Eu tô vendo aqui, ó. O Corinthians aí pra contratar o jogador, ele desembolsou a quantia aí, ó. Em torno de 7 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. Pô, mas 7 milhões é dinheiro, hein? É, mas pediu 17 pro Palmeiras, Sombra. Ah, mas vocês são ricos. 17 pro... Não, vocês são ricos. É, rico, se ferrou. São fica rico. Com 7 agora aí. Trouxa. Ah, sim, não, dinheiro pô. Sim. Tá jogando, relação... tá jogando, não, não, tá valorizado, de novo, é campeão paulista. Benjamin, não estou dizendo com relação a jogar futebol, vocês estão entendendo errado. É a impressão que passou, Dodô. Não, mas eu tô falando monetariamente. Tá tumultuando, Benjamin. Presta atenção no que eu tô falando. Ele dançou no sentido monetário. Se o Palmeiras tinha uma proposta de 17 milhões que ele queria vender por 17, ele dançou. Ele perdeu 10, filho. Se o Corinthians pagou 7. Como você sabe? Ué, o mano acabou de falar do teu lado aí, você não tá ouvindo o programa, porra? Ô, seu louco! Tá ouve acabando o programa, porra! Para de presta atenção! Mas nós não vamos brigar agora. Se a informação, se a informação do mano é verídica, 7 milhões por 50%. Ué, o Palmeiras não foi nenhum absurdo. Foi 17. Você é absurdo? Tá gaguejando. Tá absurdo. Um pé de 17, outro 7, você tá louco, Benjamin? Tá parecendo uma tariba. Domênico, você ouviu o que o mano falou? O mano falou 7 por 50%. Pro Palmeiras era 17 por 100%. Não, quem falou isso? Quem falou que era 17 por tudo? Quem falou? Ô, Domênico, você acha que é 17 milhões por 50%, Domênico? Você tá louco? Não, isso não existe. Pelo Gabriel, 17,58. Se jogasse então, no São Paulo, sim, como é que pode? O Palmeiras queria... O Palmeiras pagaria 50% do jogador. Era isso que o Palmeiras queria. Não quiseram vender o Palmeiras. Queria vender total. Total, 17 milhões. 17 fica com ele, filho. Foi isso que o Palmeiras fez. O Corinthians foi e pegou por... aí ele viu que não tinha... Mais ou menos, ele não tinha mais espaço no Palmeiras. Coisa, o empresário dele ofereceu. É isso. Bom, não é a mesma coisa, olha, o quê? Foi mal pro jogador. Pegou só 7 milhões de reais. Eu não vou nunca isso na vida. É. Mas, ô, Domênico, vamos falar do McDonald's? É, manda mais, ele falar mesmo que de futebol hoje ele tá mal. Você que tá bem pra caramba. Irrita o Domênico. Nossa, tá bem pra caramba você aí. Domênico, deixa eu falar fala aí do McDonald's, deixa, aí, Dodô. Deixa eu falar do McDonald's aqui, porque é o seguinte. Fala deixa aí. O trouxa ficar quieto lá. É, olha fala só, aí. Posso falar ou não? Pode, quer sentir pode, sensações inexplicáveis, senhor Benjamin? Quer? Então junte dois maravilhosos segredos da humanidade feitos um pro outro. Presta atenção, RG número 2, Ale, diga, meus amigos, diga. Sombra, Motinha, Vieira. Sim, de um lado, visualizem o Big Mac. Sim. Big Mac, delícia. Big Mac você adora, né? Olha, visualizou? Sim. Do outro lado, RG. Sim. Visualizem agora uma Coca-Cola geladinha. Sim. Borbulhando de sabor, ó. Visualizou? Sim. É, agora olha, é uma mordida, um gole. Uma mordida, um gole. Você vai pirar, meu amigo, é isso mesmo? Mas se você, olha, e se você quiser deixar essa sensação ainda mais inexplicável, você faz o seguinte, peça o grande Big Mac com dois grandes hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pãozão com gergelim. É, meus amigos, é o grande Big Mac Coca-Cola. Prove, sinta. Tente explicar depois, hein? Boa. É McDonald's! Boa. É isso mesmo! Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento da Exeg. Queria só chamar um pouco a atenção sua que tá aí complementando o segundo grau. Sim. Ou então para você que tem um filho, uma filha que tá para ingressar na faculdade, né? Sim, sim. É muito importante essa informação aqui, porque existem muitas opções de faculdades. Mas aí você fala, mas como eu vou escolher a opção certa? A ESEG, que significa Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa. E a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e também a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades Boa. Particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga em alguns dos diferenciais da ESEG. As salas são pequenas, turmas menores, todo o corpo docente atua no mercado de trabalho e você já tem a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Sim. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele, o professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. Boa. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior, tá bom? E ó, estão abertas as inscrições aí pro vestibular na ESEG, hein? para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se hoje mesmo lá no vestibular da ESEG. O site é eseg.edu.br. Boa! ESEG é com S, eseg.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. Tá? Lembrando que o vestibular acontecerá no dia 24 de junho. Oh. Inscreva-se já. É, 24, daqui a... No outro sábado. Tá não, aí, esse sábado, no outro sábado. Tá aí. ESEG, formando o melhor em você. Boa. É isso mesmo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos agradecer aqui a presença do nosso estranho no Ninho. Boa, estranho. O boa. Lucas da Costa. Obrigado aí. É, foi um prazer participar no programa aí com vocês. Sou ouvinte desde 2002, faz bastante tempo. Quando eu entrei. Né? Você entrou onde, Lê? Eu gostaria aí que o RG, um tapa na camurça aí, né? Eu amo ela pra minha noiva. Qual o nome dela? É a Carolina. Carolina, hoje é dia de acender a lanterna embaixo do edredom, hein? No dia 15 a gente vai fazer 7 anos juntos, boa, né? Quase completando aí com a mesma idade aí que o humano, né? Gostaria de mandar um abraço aí pro pessoal lá da Yobi, pessoal lá do futebol lá da LPA, né? E para todos os amigões aí que mandaram lotar aí meu WhatsApp aí de mensagens e o Facebook também. Boa. Agradecer aí vocês. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui. Fala, Dodô. Um abraço pro Mário Kemp, grande Mário Kemp, lá da empresa TKSEG, que tá ouvindo a gente, ouve todos os dias aí. Quem mais aqui? O Leonardo Rodrigues, palmeirense aí. Um grande abraço, Leonardo, é nóis. E eu também vou mandar um abraço pro santista Diogo Bom, lá de Pirituba, amigo do Souza, lá de Santa Isabel. Valeu, galera. Boa, eu vou mandar um abraço também pra rapaziada do grupo Vai Corinthians, Sombra, tá todo mundo ouvindo aí, viu, mano? O Franz, o Carlos, toda a rapaziada tá ouvindo aí. O Flávio, o Pedro, um abraço pra todo mundo aí, obrigado pela audiência. Ô Sombra, só mandar um alô pro pessoal do Engenharia das 2017, porque nesse final de semana eu vou estar em Passos, lá em Minas Gerais, e depois em Cascavel, lá no Paraná. Depois que mataram a jiboia, jararaca, dente rola. Cascavel, hein? Vou lá pro Engenharia das, o Mineiro e o Paranaense. Tá certo, então. Legal. É isso aí. E pra quem foi o boné Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Um abraço pro meu amigo Roberto, torcedor do Tricolor e do Racing. Pra ela, Graciele Menezes. Boa, Graciele. Ganhou seu boné Estádio 97 Vista Aérea. Parabéns. É isso aí. E a camiseta da Energia 97, quem ganhou? Pra ele, Arthur Rodrigues Dias. Boa, com o Arthur Rodrigues Dias, muito obrigado, hein? Presente da Tente Beat, que mandou aí a camiseta pra nós, tá bom? Muito bem. Estádio 97 da Energia 97, volta amanhã. Um abraço pro Benja, pro Mano, tudo de bom? Amanhã estamos de volta às 5h30 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Big Mac por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Beba com moderação. Amanhã às 5h30 tem mais Estádio 97 aqui na Energia. Valeu, tchau, obrigado. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Vem aí! A festa junina do Energia na Veia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância! Com comidas, bebidas típicas, cenografia, os DJs da Veia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Topo e Twists. Cezinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Veia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. I wanna be so close to you, girl. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Oh, baby, can't you Fun Factory. Take your chance. Bring your life up to the top. Fun Factory. Festa Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beat no ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder, não, hein? Presidente Nacional do Partido Verde, José Luiz Pena. Nós precisamos zelar pela democracia. Não queremos que haja espaço para outras aventuras populistas, autoritárias. O Partido Verde é democrata por excelência. Parlamentarista por definição, prega que a política seja feita com respeito à nacionalidade, à justiça e ao meio ambiente. É preciso também recuperar o prestígio com os jovens. Fora da política não tem saída. Energia 97, para ouvir e ver. Uhul! Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Pela primeira vez no Brasil, Milkshake Festival, dia 16 de junho, na Barra Funda. Novas atrações confirmadas: Pabllo Vittar e Carol Conká, além do Bloco da Preta, Hercules and Love Affair, Dream Team do Passinho, Lia Clark, Jalu, Banda Uó e muito mais. Convidada especial: Fernanda Lima e Balê. Ingressos à venda: milkshakefestival.com.br. Milkshake Festival! Sexta, 16 de junho, na Barra Funda. Milkshakefestival.com.br. No próximo ano, teremos eleições para presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Olhe com atenção o programa do Partido Verde. Veja quem são os candidatos do PV. Não conhece direito? Vá ao Google e pesquise quem pode ser um bom candidato. Hoje, a tecnologia permite que você saiba em quem vai votar. Já curtiu hoje? facebook.com/energia97fm. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Novo ensino médio. O que vai mudar? É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei qual profissão vou seguir. Não preciso escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. A voz da mulher no Partido Verde cresce e aparece na sociedade. Por isso, o Partido Verde anuncia, repete e insiste. Está mais do que na hora das mulheres ocuparem os espaços de poder. Muito mais do que um aliado, o PV é o espaço natural para fazermos política com P maiúsculo. Deputada Leandre Dal Ponto. No PV, o acolhimento feminino é real. Nós somos valorizadas e reconhecidas como uma força na política brasileira. Os prêmios que você quer, você ganha aqui. Prêmios! Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, DNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Eurocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. A Energia 97 tem um recado pra você. Fala, galera da Energia 97. Aqui é o Bruno Martini e eu vou sortear uma controladora animal pra vocês. Promoção Controladora da Energia 97. Pra concorrer, fique ligado na programação e anote 3 dias de horários que você ouviu a nova música do Bruno Martini. Depois é só você acessar 97fm.com.br, clicar no banner da promoção e fazer seu cadastro. No dia 16 de junho, rola o sorteio dentro do Lunch Break, ao meio-dia. Promoção Controladora da Energia 97. Quem sabe você ganha e deixa nascer o Calvin Harris que há em você. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. E o Night Sessions começa nessa terça-feira. Muito boa noite pra você. A partir de agora até as 10 da noite, a gente curte música de qualidade. O fino da House Music. Abrindo com ela, Marina Diniz. Night Sessions. Up my back and sailing on a ship that's overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance. I've been losing long enough to know when I find one. Even the blind man can tell he's walking in the sun. And then the sun. Okay, and then the sun. Well, the wind is up my back, sailing on a ship that's overdue. Well, I've blown so many chances that I ain't gonna blow this chance. Been losing long enough to know that I find one. Even the blind man can tell walking in the sun. Walking in the sun. Walking in the sun. Thank you.

estou.